falar uma parada. O nível de dar a bunda tá muito sinistro. Centésima, combate! Let's get ready to rumble! Eita! Bicha! Trouxemos aqui o nosso grande, inigualável e super poderoso Bode! Olá! Para reviver uma das tradições mais super poderosas do Tanguinha! O que é lapsus? Jarabunda! Opa! Troféu, troféu! O troféu que vale mais do que 10 troféus! Pra quem não sabe, Terano Mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. É... Não, eu sou só um mal entendido. Tá. Entendedores entenderão. É, Deus. O Senhor da Eternidade. Faz muito tempo que a gente não chama o Fritz pra gravar o podcast, né, cara? Será que é porque a qualidade aumentou e a gente não faz mais podcast nas coxas? Yau. Caralho, isso é uma reflexão muito sick do Dodói. Tá ligado que eu fui comemorar a despedida de solteiro dele agora e a despedida dele foi tão neurótica que ele quebrou a perna e tá ficando foda, cara. Né? Cara, foi muito doente, mano. Meus parabéns. Caralho, tinha cavalo? Pois é. Não, e o mais maneiro é que no dia da despedida de solteiro do Fritz, eu tava viajando e eu jantei num lugar chamado Casa do Fritz. Eita. Aí. Half-Life 3. Half-Life 3 confirmado. Half-Life 3, com certeza. O gigante guerreiro, Tigreon! É um troféu, mas não que eu me importe, cara. E o nosso Bodzinho. Olá. O primeiro doutor da galera, tenha dito. Ainda não. Quase mestre. Mas eu fico muito triste com essa democracia, cara. Pelo amor de Deus, sou o River. Que isso, sabe? Por que eleger esse tipo de item, gente? Tem Katamari, Estrela do Mar, Esmeraldas do Caos. Essa galera é muito fraca. Caraca, Katamari. Aí, clique do Castro. Ele. Amigo. Deixa eu clicar, porra. Tô browsing essas paradas, entendeu? Tô browsing, cara. Isso é muito é velocidade da punheta do clique, mané. Já sei. É. Eu vou tirar meu mouse e vou botar minha tablet. Aí agora ninguém vai chorar. Ai, minha Caraca. Tablet. Ai, Nossa. Eu fiz design. Eu tenho uma tablet no feminino. Vai colocar essa porra na orelha também, igual uma certa amiga nossa. Tá e bom, essa semana certo. Nós vamos pegar as 16 armas mais amadas do grupo do Baixo Feito Soco e vamos colocar em um combate ultra sinistro pra decidir quem é a ultimate arma dos jogos de diversão. Ou não, foda-se. Tudo isso muito mais. É isso aí, caiu a conexão dele. Mas foda-se. É, como não teve e-mail semana passada, acho que talvez não vai ter essa, né? Não tem que ter isso aí. Depois do lag bolado. Laguinho! Amanhã, fiquei aqui jogando os bestes do programa. Esqueci de chamar alguém pra gravar os e-mails comigo, então foda-se, vou solar. Lucas de Oliveira Lima, bom barra boa, insira o período do dia aqui, madrugada. Soqueteiros, eis novamente o Gravitation aqui de Ribeirão Pires, São Paulo. A última edição me fez refletir sobre quanto tempo ganhamos cagando, e é quase mágico. O tempo parece não passar quando você pega sua revistinha ou seu display para Juegos. Excelente edição do Eu Gosto de Jogos. Enfim, Ilapso, cafeína prende, o cocô no caso, que ele tá falando. Sou viciado em café e sofro com o intestino preso. Porém, o mesmo café, já passado do tempo de consumo, se torna um ótimo purgante. De jogos, prefiro algo rápido que não me faça pensar demais. Atualmente, pego um Zelda Link Between Worlds e vou cortar mato ou fazer... Cara, caga cortando mato. E fazer as quests pro 100% do jogo. Jogos de corrida são interessantes, pois duas corridinhas, o cocô já acabou. Costumo utilizar o Bike Bites from Mars pra isso. Super Nintendo. É, Para mim ainda o insuperável para a cagada. Ah, sim, claro. São as revistinhas. Não escritas nem pelo Alan Moore, Neil Gaiman ou Grant Morrison, porque aí já viu. É, demora, né, pra ler. E eu levo um tablet e uma Super Game Power pra ficar traçando comparativos com a... Porra, boa ideia, cara. Boa ideia. A gente tem um acervo aqui do digital do BFS, 35 GB de scans de revista de videogame. É uma boa ideia, hein, cara. Boa ideia. É, lalá, quanto à época, e ficar comparando o Super Game Power com hoje em dia. É um exercício bom, faz pensar e torna a cagada nostálgica. É... macete chocante pra você detonar e detonar esse incrível jogo. Mas por hoje, nada mais. Um abraço e bom trono pra vocês. Um abraço aí pra você, rapaz. E Douglas Carvalho de Souza. Fala, pessoal do Baixo Fruto Soco. Aqui quem vos escreve é o Douglas Carvalho e utilizo o nickname de Nerd Inverso. O assunto abordado por vocês no podcast 188, que fala sobre jogos para jogar quando a natureza está agindo, me fez refletir sobre o que eu faço quando estou nessa situação. Então vamos lá. Quando vou ao banheiro, eu tenho mania de levar meu celular pra ouvir algum cast. Ultimamente só está sendo alguns jogos, pois estou na maratona. Cara, eu vi podcast cagando, mano. Vou ficar uma hora no banheiro. E também... ai, tá foda. E também, meu PS Vita pra jogar algum game. O maluco vai todo equipado. Pra cagar, ouvir podcast e jogar videogame. E o game que eu mais jogo quando estou cagando é o Soul Sacrifice Delta. Isso se deve ao fato de que, por se tratar de um jogo que possui missões que batem exatamente com o tempo que leva pra cagar. O Fernando Mussioli, o Tengu Maru, ele falou isso lá no quando ele participava do Navio Pirata, cara. Ou no Kotaku ainda, não lembro. Que o Soul Sacrifice, a matar um chefe, as missões, tinham o tempo do cocô. Eu não joguei ainda. É, vou ter que cagar daqui a pouco. Lógico que o cast demora muito mais. Então normalmente começo a ouvir no banheiro e termino na frente do PC, jogando algum game. Por exemplo, os Challengers do Arkham Asylum, Batman. Como sempre, o e-mail curtinho, o Batcom. Desculpa, cara, mas com bastante amor sexual. Um abraço por trás e um beijo na nuca para todos vocês. Fuits. Um beijo na nuca para você também. Um beijinho na pontinha do clitóris e da glande pra todo mundo. E vou dormir, vai tomar no cu. Até semana que vem. Diversão na vez. Sabe, tá dando mole no nosso grupo do Baixo Frente Soco, www.baixofrentesoco.com/groups/baixofrentesoco. É, nós criamos uma enquete, tipo, dois dias antes de a gente gravar esse programa, para eleger quais são as armas do coração dos ouvintes da justiça. Correto? Vergonha. Democracia é uma merda, mas o Daigo tentou limitar a democracia um pouquinho ali. Limitei mesmo, até banir um filho da puta, foi legal. É engraçado porque a gente tava aqui fazendo um brainstorm e a gente levantou tipo uma porrada de arma e falou, cara, a gente vai levantar um monte de arma, vai botar pra galera votar e as 16 mais amadas vão entrar no combate. E dentre os zilhões de armas, nem eu achei a Keyblade uma arma digna de combate aqui. Sim, se você não achou, imagina. Mas olha, cara, só, o pessoal, os Kindle Harzentos, eles acharam um jeito de participarem. Eles votaram no Ultima Weapon como se fosse a Ultima Weapon do Kingdom Hearts. Mas não é, mas bom disso. Não é, mas enfim. Eu sei, o que o ser humano tem para si no âmago de seu coração não nos cabe julgar. Ah, espero que vocês saibam que Espero que vocês saibam que vocês não estão sendo representados, pois a Keyblade é tipo algo que foi desenhado para não ser uma arma, né? É pra ser uma chave. É pra ser uma coisa da Disney, cara. Cara, aceita, cara. Ou seja, não mata coisas. É, tipo, é a chave pro seu coração, pra, tipo, destrancar as suas feridas e abrir a porta pra alegria. É de relaxa, da Disney. Relaxa. Aceita, cara. Aceita. É, é tão fácil poderoso, de dizer, cara. É tão poderoso quanto um X no seu coração. Exatamente. E com isso... E Lapso anuncia o primeiro round. Chega, né? Primeiro round. Qual é o nome do cara do... Como é o nome daquele cara do UFC? Bruce Buffer. Bruce Buffer. Bruce Buffer, é. É, do lado esquerdo, vindo de... Provavelmente da Inglaterra, a serviço da rainha, né, pesando, sei lá, 300 gramas. Golden Gun! De GoldenEye 007. E do lado direito, pesando aproximadamente 14 toneladas e o peso da sua torre do seu 486, a BFG 9000 de Doom, aquele jogo de satanistas dos anos 90. BFG, Big Fucking Gun, Big Golden Fucking Gun. Gun, Golden Gun, Gun versus Gun, foda-se, falei. Esse é o poder do random. Então, por favor, aleatoriamente aqui do meu dedo, senhor. Porque em Salvador não tem dedinho da história. Dedo no meio, né? Peraí, cara, peraí. Deixa eu ver se eu prestei atenção. É Golden Gun contra o quê? Big Fucking. Eu falei que eu não tô lá, relaxei. Mas isso é que eu falo. Então, eu queria saber qual é a sua opinião, qual é a arma que você acha. Lembrando que nós não estamos escolhendo a arma mais poderosa, e sim a arma mais foda. É a arma mais foda, mais... critério de baixo frente de soco, entendeu? Critério de baixo frente de soco. Você vira e fala, porra, acho muito mais foda, então vai se fuder. Cara, você eu tem. Acho que assim, é um pouco culpa minha isso, mas eu nunca dei muitos fucks pra BFG, porque quando eu era moleque, eu era uma merda em jogo. Principalmente Doom, era uma bosta. E eu não conseguia passar nem na primeira fase jogando aquela merda de forma legítima. Então eu mas você nunca botou um IDKFA? É exatamente isso que eu tô falando, eu botava IDKFA. E aí eu pegava aquela porra daquela BFG e ficava clicando e matando a porra toda na minha frente, foda-se. Então eu nunca dei o valor que ela merecia, entendeu? Ela foi muito fácil pra mim conseguir. Então, já tipo, a Golden Gun, você já deu já a Golden Gun, por outro conseguir. Lado. Não, não dei o cu pra conseguir, mas você precisava ficar lá, sentiu. Porque eu jogava com aquele modo do Golden Gun no multiplayer. Não lembro se tinha Golden Gun no single player, acho que não, né? Tinha alguma tinha. Tinha. Tinha? Em qual fase? Você só pegava na fase do Baron Samed, que era a última fase que você só liberava depois de jogar no 00 Agent. Pode crer, no Egito. Sim, você isso. Tinha que montar ela. Sim, eu lembrei dela agora. Tinha que pegar canetas, abotoadoras e o esquema. É, eu me lembro de jogar no multiplayer aquele modo... Acho que tinha um modo que era só Golden Gun também, não tinha ou não? Você podia escolher os itens da fase. Tinha dois modos, tinha um modo que ficava Golden Gun no chão e você pegava Golden Gun, e quem pegava Golden Gun era rei. E tinha uma hora que todo mundo jogava de Golden Gun, não tinha? Eu tô viajando. Tinha. Deve ser tipo o modo traficante, né, cara? Traficante de eu jogava o modo que tinha uma Golden Gun só, e ela ficava num spawn lá do mapa que todo mundo sabia onde era, porque ninguém é moleque. Então, ou todo sempre... mundo era tão moleque que todo mundo sabia, né? E sempre ficava aquela porradaria pra pegar o spawn da Golden Gun. E aí sim, tipo, era eu tinha que penar pra pegar o Golden Gun, porque tinha que ir com aquela merda, aquela arma escrota, aquela DD-44, sei lá que porra, que era tipo uma Desert Eagle versão croquinho, e eu tinha que matar o filho da puta que tava com a Golden Gun com aquela merda, era foda. E aí quando eu pegava a Golden Gun, eu geralmente ganhava, porque nunca ninguém conseguia tirar a Golden Gun de mim, entendeu? Porra, era assim com todo mundo, cara, relaxa. Não, mas como é que era? Você guardava a Golden Gun antes de tomar tiro? E outra parada, a Golden Gun, ela mata com um tiro. Tudo bem que a gente não tá discutindo qual é a arma mais poderosa, mas a Golden Gun, ela matava com um tiro de qualquer forma, qualquer vilão. A outra não, a BFG não. Era uma merda. A BFG carregava, matava, mas... Mas não matava os boss foda. Não era todo mundo que ela carregava. Um ou dois. Golden Gun 1, BFG 0. Então agora, por favor, senhor Daigreon, qual é o seu voto? Porra, bicho, se Francisco Scaramanga usava, pra mim funciona, é Golden Gun, brother. Muito justo. Aliás, cara, falecido... Infelizmente falecido Christopher Lee, né? Sucinto, perfeito. 2 Golden Gun, 0 Big Fucking Gun. Porra, olha só, eu tava prevendo que viria a minha hora. O Daigo e o Sobretendidade deram um argumento perfeito. Eu ia votar na porra da arma do Doom. Os dois jogos, se parar pra pensar, no random do Challenge, eles são jogos meio parecidos, né? Porque é o jogo de FPS que você ainda não mirava 300 dimensões, né? Tipo, anda e atira. São mais ou menos da mesma geração. São mais ou menos da mesma geração, né? Mas assim, a BFG eu acho foda porque ela tem um clock de 486, né, no visor dela, no, no, é. na, na horizontal, na lateral. não dá pra ver essa porra com aquele gráfico de bosta, foda-se. Então o Christopher Lee ganhou pra mim, porque sim. O Christopher Lee ganhou, cara. Ele foi o Saruman, o branco, ele foi o Pistola Dourada, Calde ele foi cu. O bonde que dava o cu, ele cantava metal com 90 anos, narrou o disco do Rhapsody, e pronto, ganhou. Ele e você, o que você fez pela sua vida? Você, e você? Cara? Será que um dia eu vou poder chamá-lo de meu filho? Já fez tudo o que podia pro seu semelhante? Golden Gun 3, BFG 0. Tá, o que quer votar pra completar a nossa merda, hein? Não, certamente, vai ser lavada. Cara, quem não foi feliz uma tarde de sábado com aqueles amiguinhos mulambentos, sem unha no pé, jogando 007, catando a Golden Gun, atirando, zoando o amiguinho, sacou? Brigando. A mãe chegava com um sanduíche e falava, sai daqui, não briguem, crianças, não briguem, crianças. Sabe, porra, Golden Gun, parceiro, que Doom caralho. Ninguém jogava Doom aqui quando era moleque. Mas era o... Porra. Pra fechar o argumento do bode, dar um 6-0 pra Golden Gun, só queria dizer que... Não, quem 5-0, nunca pegou, cara. O calma, cara. Tirou o dedo mindinho do pé do... Tá com muito lag, tá, foda-se. Ele tá, vai, foda-se, 5-0, só, não é, não é 6 não, vai. Picotou tudo pra mim? Vai lá, fala aí, porra, foda-se. Pra fechar o 5-0, porque o supletivo foi foda. Pra fechar o 5-0, eu gostaria de dizer que quem nunca pegou a Golden Gun e deu um tiro no pé do cientista e matou ele atirando no dedinho mindinho, não teve infância. Vai se fuder, 5-0. Cara, só pra lembrar uma história engraçada, quando eu era moleque, jogava esse jogo, eu falei, eu contei, né, que tipo, quando eu pegava Golden Gun, geralmente matava todo mundo e ninguém conseguia me matar, e eu ganhava o jogo. E aí numa dessas, tinha um moleque que jogava com a gente, o nome do moleque era Cabecinha. Que pariu! Ué, Cabecinha! Qual é o teu time? Ah, fala só pro meu time! Pô, põe o Cabecinha, cara, mané! O moleque, ele era mais velho que a gente, né? Tipo, ele jogava com os moleques. Ele era bem mais velho, o moleque era tudo trombadinha. E aí quando a gente jogava, o moleque, eu matava ele, ele ficava puto, ele me batia, era muito engraçado. O moleque levava uma parada sério, muito sério. E eu ficava rindo pra caralho, era muito uma experiência genial de se jogar com ele. Eu matava ele porque eu gostava de apanhar, entendeu? Era um monstrinho. Mas você tá ouvindo a gente, cara, por favor, manda um e-mail pra gente, fala aí, cara. Cara, manda e-mail, manda comentário no site, pô, por favor, participe. Mas era especialmente satisfatório matar ele, cara. Vamos lá. Vencedor, Golden Gun, próximo! Daigrion, anuncie a próxima chave, por favor. Agora, senhoras e senhores, este é um duelo do ranço, este é um duelo de alta velocidade. Nós temos do lado... sei lá, do lado azul. Do lado azul, vindo do reino dos copas, o casco azul, o supremo destruidor de amizades de Mario Kart. E do lado vermelho, do lado comunista, também vindo do país dos copas, o casco vermelho, que, perdoe-me, eu não lembro o que faz agora. Ele segue, ele é guiado. O azul também? Bem. É porque os dois, né, são conjunturas sociais diferentes, né? O casco azul, ele é o casco golpista. Ele é o casco que vem tirar quem tiver no poder do poder. O casco vermelho é o casco da ascensão social. Ele só pega o seu coleguinha que tá te dominando logo imediatamente acima de você e joga ele pra baixo e você fala, ai, chupa, agora também sou classe média. Yau, é isso. Vale não, tudo. Na verdade é melhor que isso. Agora eu sou classe média e você é pobre, seu merda. Tipo isso. Muito melhor do que a ascensão é você derrubar e ascender. Sem dúvida. E tal. Antes que eu picote tudo e desapareça, eu gostaria de dizer que o casco azul é o casco da zoeira, entendeu? O casco azul é o casco que vai ali só pra ferrar o cara no primeiro player. Não tem nenhuma estratégia, não tem um amor. Você não pode guardar ele pra ferrar o seu amigo que você quer fuder especificamente. Se o Lapis tá no terceiro lugar, mas eu quero que ele seja em último, porque eu impliquei com o Lapis, eu não posso usar o azul nele. Eu posso usar o vermelho. Não, mas peraí, o azul ele não passa por todos? Não tem chance dele acertar todos? Não, ele só acerta o primeiro lugar. Ele só vai no primeiro lugar. Tem certeza? Acho que era no 64. Acho que era o GameCube que ele ainda passava por baixo GameCube, em geral. Acho que era passava GameCube, por baixo. Que ele pegava e dava porrada em todo mundo, não? É, só no GameCube, depois tiraram isso. Você não seria ainda mais roubado. Era lindo, você podia, você tinha chance de dar nocaute em todo mundo e foda-se. O problema do casco azul, cara, é que ele é tipo uma suruba sem camisinha, sacou? É muito divertido, é muito legal, mas você não tem como medir as consequências disso. Você pode procurar no YouTube, tem vários vídeos sensacionais do efeito do casco azul. Suruba sem camisinha, com certeza. Sacou? Legal, lúdico, divertido, todo mundo se diverte, mas porra, no dia seguinte você vai acordar na merda, sacou? Dá remorso, cara. Então, eu já vou adiantar, eu voto no casco vermelho, que pelo menos você tem algum nível de controle, sabe? É no romance, pá, rolou um cineminha antes. Eu voto no casco vermelho. 2-0, casco vermelho, Daigo. Ah, não, eu tenho que votar no casco azul, cara. Eu ainda tenho as pretensões de enfrentar uma suruba sem camisinha. 2-1, casco vermelho, por favor, senhor da eternidade. Cara, eu vou ter que votar no casco vermelho por um motivo muito simples. Porque no Mario Kart do Super Nintendo, que é o único decente, não tinha casco azul, só tinha casco vermelho. O casco vermelho era a arma máxima do poder. Não, tinha um raio. É verdade, tinha um raio. É, eu voto no raio. 3-1, casco vermelho e lapso. Foda-se. E lapso. Agora sabemos o que aconteceu. O bom do lapso cair é que não grava. Aí é ótimo. Exato. Não, então é, eu vou usar o... Fala, eu vou usar em você. Fala em quem você votaria, Pivô, porque a gente ensinou alguma coisa na hora da edição que você fala, eu voto. Cara, nem adianta, porque já perdeu o casco. Já ganhou. O casco azul já perdeu. Já perdeu, então eu uso os poderes para dizer que lapso... Foda-se. Casco vermelho é o campeão. Próximo! Doutor Boyd, por favor, diga qual é o próximo round. Um round 3 será entre, de um lado, o chicote clássico, a arma dos Belmonts, Vampire Killer, e do outro lado, o Soul River. Ouvintes, vocês são muito merda, sério. Não. Porra, não. Eu odeio vocês todos. Olha só, eu queria só fazer um disclaimer aqui, porque Vampire Killer foi a arma mais votada disparado. Foi, essa é claramente a arma preferida dos ouvintes. Eu já queria. Essa puta do Kojima nessa merda desse grupo. Cara, mas não é Kojima, Castlevania. Também é, né? Foda-se, é a mesma merda. Não, não é, cara. Cala a boca, Dai. Não me contradiz. É a mesma merda. Não é, seu viado. É, pensa no Iga, pensa no Kojima. Um fica tomando um e rouba seu dinheiro. Só Kojima tocou. Silent Hill também é do Kojima. Tudo é do Kojima. Cala a boca. O que é Konami do Kojima? Pai. Porra nenhuma. Vai se fuder. Todo mundo. Pac-Man. Ai, é louco, viado. Caralho, eu quero já começar com a minha. Eu vou começar já com a minha opinião, porque eu quero, assim, ouvir o nervosismo do bode aqui, entendeu? Porque eu acho a Vampire Killer e eu vou ser odiado pra sempre por todos os ouvintes de baixo. Não fala isso, cara. Não. Vai, somente um não. Chicote. Mas peraí, é exatamente isso. Qual é o seu problema? Eu não sei defender um chicotinho, cara. Eu não sei defender um chicotinho. Por que um chicotinho, é um chicote, cara? Ele é uma corrente de ferro com a bolona na ponta. É um chicotinho de ferro. É um chicotinho. Foi mal, mas é um chicotinho. E o Soul River é tipo uma espada vorpal, motherfucker, de energia, de almas. Absorve almas e fica sinistro. Exatamente. O meu voto, boy. O jogo é tão merda. É pra Soul River. Eu não tô votando no jogo, tô votando na arma. Você não usa bem a arma no jogo, então você não tem como aproveitar toda essa fúria do inferno. Não, e tal. Se você é pica e não toma dano, você usa arma pra caralho. É, mas até isso é ruim, porque a câmera fica te enganando. Você acha que vai bater no cara, tipo, porra, passei! Ó, meu voto é pra arma Soul River 1 Bode. Te dou direito à réplica. Tem que falar? Não há o que dizer, cara. Que Soul River, cara. Soul River vendia no encalhe do Pão de Açúcar em 2002, assim. Jogo velho, jogo de merda, ninguém se importa. Cadê remake? Gente, não é o jogo! Não tem como dissociar, parceiro. Tá tudo junto, tá no pacote. Não existe Soul River. É verdade, Esquece isso. Porra, Castlevania é foda, parceiro. Vamos para aqui. É a arma mais maneira? É a arma mais bolada? Não, não é. Mas é a definitiva. É a arma da porra do Castlevania. O Alucard é um merda por quê? Porque ele não usa a porra da Vampire Killer. Sacou? Não tem como, cara. Eu fico triste, de verdade. Fico profundamente triste de ouvir um voto desse. Enfim, eu voto na Vampire Killer e vou ficar quieto aqui chorando. Com licença. Porque Bod votou com coração, com amor. É puro amor. 1-1. Daigo, sua opinião. Vampire Killer, porra. Se eu mato Drácula com um chicote e não consigo matar um sei lá que tipo de vampiro o cara do Soul River é, mas não consigo matar ele porque a câmera fica me errando. Ah, porra, Vampire Killer, porra. Pelo menos eu sei o que aconteceu. Não, peraí, a câmera fica te errando. Não, se bem que a câmera começa errando, só começou nos Castlevania mais pra frente. Então tudo bem, vai. Eu vou aceitar seu. Não. Eu tô falando Soul River. Sim, você tá falando Soul River. Mas o que eu tô falando é, nos Castlevania de 3D, quer dizer. no Castlevania. Não, mentira, tem um pra 64 também que faz essa mesma coisa. Não, tem dois também, tem o. Pô, tem uma porrada. Uma porrada de Castlevania de 3D que ataca com a merda. Tem uns do PS2 que dá vontade de cortar o peru. Caralho, toda run demorava 2 minutos pra dar loading, cara. E às vezes era umas runs sem nada, sabe? Assim, só tem um save aqui no canto. 2 minutos de load, que jogo merda. Puta que pariu. Caraca, vocês lembram que o save do Soul River ocupava o memory card inteiro? E você volta nessa porra. Não, mas a espada é irada. Senhor da Eternidade. Tá 2-1. Cara, pra começar, que tipo de nome de filho da puta japonês é Vampire Killer? Vai tomar no cu, não dá pra ser um pouquinho mais criativo nessa buceta, não? Que não, isso, mas cara? É exatamente o que diz, é o que ela faz, cara. Ela foi feita. Porra, exatamente. É a coisa mais difícil peraí. Camisinha é protetor anti-sêmen. Ué, você não é, cara, você é a melhor pessoa pra perguntar isso, né, cara? Caralho, eu queria muito que o Baixo Freio de Soco fosse famoso. O chegou fazendo piada pesada, entendeu? Aqui é Baixo Freio de Soco. Eu queria muito que o nosso site fosse famoso pra, tipo, sei lá, chegar muito dinheiro com o inimigo, sendo ganhando propaganda da Durex, da Ola, da... Tô falando sério, cara. Pô, ia dar mais dinheiro, ia ser bonzão, cara. Pô, eu já recomendei Durex no episódio aí. Durex é sinistro, cara. Ia ser ele com o filho do Collor de, por mais alegrias que uma vida possa trazer na sua vida, às vezes a alegria está aqui. Aí mostra a camisinha assim pra tela. Aí, Durex, o seu prazer mais seguro. O seu prazer mais barato. O seu prazer mais barato. Já que a tela é batalha, eu prefiro skin, que nem parece camisinha, tá ligado? Porra, vamos depois fazer um mini troféu. É um mini troféu camisinhas, depois? Bora. Mini troféu camisinha. Bora fazer. A gente escolhe 4 ou 8 camisinhas e faz o mini troféu. Beleza. Vamos fazer. Mas, enfim, basicamente, eu nem sei o nome das palavras do Soul River, porque eu já esqueci, mas é isso aí. É Soul River. Soul River. Faz sentido. Ela dá nome ao jogo, olha só. E foda-se o Kojima, pau no cu do Kojima. 2-2 e lapso descida. Ah, Vampire Killer versus Soul River. Argumento do pod foi muito bonito, foi assim, o jogo é uma merda, foda-se, eu vou botar na Vampire Killer. Argumento do Daigo. Peraí, quem botou? O Soul River tá o Senhor da Eternidade e o Desnimigo, é isso? É o Soul River que botou, tá no erro, é assim. Cara, não, assim, eu acho o Soul River bem maneiro, assim. Inclusive no Phoenix Down tem os vídeos do Ogro jogando, Soul River. Ah, mas vai tomar no cu, porra, arma do Castlevania, caralho. Vocês vão se fuder, o que tem a ver Kojima com essa merda, cara? O cara tá nessa porra. Cala a boca, caralho. Sai daí, você. Ah, vão todo mundo tomar no cu, Vampire Killer e Scott, caralho. Deus abençoe. E o resultado é... Porra, 3-2. Olha só, deixa eu fazer um argumento breve, assim. O que que o Soul... Olha só, dá pra usar a Soul River no ato sexual? Tá lá comendo uma mulher e aí, entra a Soul River, cara, no meio. Tem um amigo meu que tem uma teoria que você pode usar tudo no ato sexual. É? E só tá valendo se você não tomar dano. Tá, procura aqui, regra 34. Você toma dano é estupro? Não, se você tomar dano, você perde a Soul River, ou seja, se você tomar no cu... Caralho, Soul River, regra 34, tá, peraí. Mas tecnicamente você pode tomar dano pelo pau também, isso é foda. Pode, verdade. Porra, mas aí é dot, né? É damage over time, aí é foda. Tá, olha só, desculpa. Olha só, o pessoal do Soul River, desculpa. Tem bastante regra 34 do Soul River, mas foda-se, eu fui no Castlevania esse mesmo. Porque eu aposto que tem muito mais se eu digitar Castlevania aqui. Só tem parada tosca do Soul River, porra. Vampire Killer, vencedor. Olha só, peraí. Quanto é que foi o casco? O casco foi 3-1. Não importa quem você vote. Tava 3-1 pra quem? Pro casco vermelho. Tá bom, então foi 4-1 pro casco vermelho. Tá certo. No próximo round, eu explicito aqui que é uma das lutas mais difíceis, na minha opinião. Nossa! Eu não sei em quem votar. Isso aqui é o Barcelona e Real Madrid, meu irmão, da parada aqui. Ai, meu caralho! Se alguém já tem o voto no seu coração, que anuncie a luta e vote agora, por favor. Eu vou anunciar agora, então. Então, de Hiru, das planícies de Hiruli, pesando aproximadamente 1,2 kg, Master Sword! E de Metro City, pesando aproximadamente 4,8 kg, fora a conta d'água, o Cano do Hagar! Que possível. Valendo! Acha? Manda ver. Respeito a Zelda. Deixa o bot começar aí, então. Vou começar. Olha só. Tá. Aqui nós temos um caso muito interessante. É Zelda contra Final Fight. Sim. Mas não é isso, cara! Hã? Bode, larga isso. Não, é não, não, larga o caralho, me deixa. Isso aqui é uma democracia, não é entrar no seu é que o bode reclama. O bode reclama que só chama ele pro baixo pra ele pra falar sobre coisa que não é jogo, entendeu? Aí ele tá lá, jogo, caralho! Mas meu voto é político, Por quê? Cara, Zelda você tá pra todo lado. Vai ter minigame de Zelda agora pro DS, cara. Três links fantasiados, fazendo escadinha, sabe? Agora, Mike Agar não. Mike Agar precisa de espaço. Mike Agar precisa do nosso voto. Em tempo de crise, eu voto Final Fight, eu voto Cano de Ferro. É nóis, Mike Agar. Porra, muito bom, Bud. Você foi. Caraca. Você começou bem o que eu ia falar, que é o seguinte. Hagar, ele primeiro começou prefeito de Metro City dentro de um jogo fictício. Depois ele virou prefeito da porra toda, à medida que os jogos da Capcom foram avançando, e ele é prefeito do mundo no Marvel vs. Capcom 3. De dois mundos, inclusive. Mas a grande verdade é que há mais de 20 anos, desde que aquele fliperama de Final Fight foi parar no bar do seu Zé, na esquina da sua casa, no seu interior aí, no seu subúrbio, no seu shopping da cidade grande, o Mike Hagar, quando você ficava se debatendo com seu coleguinha pra ver quem pegava o Hagar e quem o otário que ia ter que escolher entre o Guy e o Cold, o Mike Hagar é o prefeito do seu coração. E o Mike Hagar não só precisa do seu voto, como ele precisa da sua ajuda para tornar Metro City e todas as cidades da galáxia um lugar melhor, com encanamentos d'água mais eficientes. E ele fará isso trocando todos os canos fudidos e enferrujados, nem que seja na marra. Caralho, portanto, os canos de ferro de Final Fight, assim como o frango no chão de cada beat'em up, você sabe, tem um significado muito especial no seu coração. Master Sword, símbolo de Zelda, é bonitinho, né? Tatuagenzinha da gostosinha no Instagram, né? Você quer comer, é sempre maneiro. Proteção do pneu da picape do amiguinho. Mas um dia você vai ficar velho. Você vai ficar velho e o bigode do seu coração e a barba do seu coração, elas vão crescer. E aí você vai lembrar de quem sempre esteve com você em todos os momentos. Cara, esse negócio de barba no coração é tipo aquele episódio de Dexter. Do Dexter, exatamente. Minhas referências não mentem. Portanto, 2-0 cano. Cara, é uma batalha perdida. É uma batalha perdida. Tipo do sorriso. Não tem que fazer. Pessoal. Cara, é óbvio que eu vou votar no cano do Hagar, mas eu quero deixar um adendo aqui. Que puta que pariu, a Master Sword é a espada mais merda do Link. A Big Gore é muito mais bolada. Então vou se fuder. Por isso que eu pus ela na competição. Ou assim, porque você é um maluco merda. Não, cara, eu usei a Big Goro na votação. Ele botou a Big Goro, né? Ele botou a Big Goro. Os ouvintes de merda escolheram mais pessoas, é isso? Os ouvintes de merda. Os caras escreveram o Keyblade da porra da votação lá, cara. Eles têm que se fuder mesmo. É agarra na cabeça deles. A espada mais foda do Link é aquela rosa. Porque ela parece tipo espada de brinquedo que tu compra no camelô. Que é R$5. É rosa e verde, assim, bem fluorescente. Cara, 3-0. Daigo. Daigo, eu não consigo imaginar um universo em que o Daigo vote na Master Sword. Porque não existe, cara. Você sabe que eu não gosto de Zelda. Mike Hagar mora no meu coração sem pagar aluguel. O que você tá dizendo? Pô, cano de ferro hoje, sempre, amanhã, no dia da minha morte, no cu da tua mãe. É eterno. Nos nossos cus todos. Cara, até aí você tá certo, que eu prefiro um cano de ferro no cu da minha mãe do que uma Master Sword. Isso é verdade. Agora. Faz sentido. 4-0, só falar uma coisa. Master Sword, por mais que seja coxinha, seja piegas, todo mundo, mas minha espadinha, mas é uma espada marcante, é uma espada maneira, é uma espada que tem seus momentos fodas. Quando o Link tira a espada do Templo do Tempo da primeira vez, é muito pica, é maneiro, etc. Só que a gente tá escolhendo a arma mais fodástica, baixo frente soco style. E baixo frente foda-se é zoeira. Peraí, você tá falando que o cano de ferro tá dando porque é zoeira? Eu tô falando que eu tô escolhendo a Master Sword. Porque a Master Sword é zoeira. Ah, tá bom. Você tá escolhendo a Master Sword, que tá viado. Entendi. Tatua a Master Sword então no Coxix. Tatua ali, faz a Tramp Stamp da Master Sword. Eu vou tatuar o cano de ferro aqui do Hagar no braço. Assim, vai ser o braço, vou fechar o braço, mané. Com o cano. E no final do braço aqui do meu punho vai ter o Hagar, tipo, botando porrada. E vai ter aquele narrador do Marvel vs. Capcom 3 gritando: Respect the Pipe! Muito a um, ganhou o cano. Chocolate, 4-1, né? Chocolate. É, o chocolatezinho. Quase 7-1. Quase 7-1. Porra, pode crer. Caralho, eu vou comprar essa camisa, Respect the Pipe. Achei vendendo aqui, ó. Porra, que fantástico. Pega aí, pega. Senhor Eternidade, anuncie a próxima luta e diga o seu voto. Porra, eu sou muito fraco de anunciar próximas lutas. Então fala assim, um versus o outro, porra, foda-se. Tu não é o tá cara bom. Que tinha podcast UFC? Manda ver, cara. Eu tinha, é verdade. Caraca, cara. Como é que era o nome mesmo? Eu tinha, mas eu era o cara chato do podcast. UFC Urgente? Era UFC coisa. Urgente, cara. MMA Urgente, ver, cara. É, MMA Urgente, é. Caralho, é verdade, o Castro gravou lá no Tanguinha de MMA. Caralho. Porra, saudades, SDDS Tanguinha. Mas enfim, como eu ia dizendo, de um lado esquerdo, escroto e vermelho, das coisas ruins, a gente tem a espada Soul Edge, também conhecido como Soul Calibur, que dá... Não, são duas, mas... É, então... Não, são duas é... caralho, porque o nome em japonês é uma coisa e o nome em inglês é outra, então não vem... Não, pior que não. Não, elas são diferentes, cara. São diferentes, é. Peraí, tipo, depois de um tempo o nego falou que foda-se, é isso? Sim. Não, sempre foi. Não, peraí, o jogo era Soul Edge no Japão e Soul Calibur nos Estados Unidos. Não. Era Soul Edge no Japão e Soul Blade nos Estados Unidos. Isso, a Soul Calibur. Ah, tá. Ah, então foda-se. Então você tá de certo. A música da abertura fala duas almas, não sei o que lá, de Brumbles, Brumbles. É do Nightmare, é do Siegfried. Então isso. Eu falei merda. Isso é normal, isso acontece. Isso. E no canto bom, azul, das coisas legais e excelentes, tá a Massa Muni do Por que você botou o Leon? Esse é o nome dela em japonês? É. Sério que a Masamune não se chama Masamune no Japão? Pois é, parece meio errado isso, né? Caralho, que merda! Dá meu voto. Caralho! Arma não é uma katana! Ah, não, é verdade, ela não é uma katana. Ela é uma espada europeia. Um boneco se chama Gran e o outro Leon? Não, eles são Masamune por causa do forjador mesmo. Caralho, muda! Caralho, que merda! Cara, pela primeira vez na vida, né, cara, a gente descobre que os americanos fizeram uma coisa razoável, né? Na hora de adaptar o nome. Tipo, não colocaram um rap na abertura com cenas aleatórias de um episódio em que o golfinho e o Medusa saem fugindo, né, e a Giste tá enfrentando Seiya e o Cavaleiro Negro correndo com o capacete da armadura de Sagitário. Não, eles fizeram a parada lógica, foi óbvio a parada. Sim. Parabéns, cara. Não, Furica. Olha só, eu quero tirar a Masamune japonesa da competição, ela não existe, foda-se. Por favor, tá bom. Pelo bem da Masamune. Cara, quem escreveu? Eu nem sabia que era Gran Leon essa porra, eu nunca ia imaginar, cara. Tem cara do Daigo. É óbvio que foi o Daigo. Mas cara do porra. Daigo não, todo mundo sabe que foi o Daigo. Você tá indo contra Chrono Trigger? Por que você fez isso, Daigo? Eu não tô indo contra Chrono Trigger. Tu gosta toda assim do Soul Calibur? A Rebeca te ganha no Soul Calibur, cara. Aceita. Você vai perder dela do mesmo jeito. Não, eu jogo o Soul Calibur mal mesmo. Qualquer um ganha de mim. Antes de começar a votação, eu só queria lembrar ao bode que gosta de votar pelo jogo que o Chrono Trigger foi eleito o jogo dos jogos dos jogos dos jogos aqui no Baixo Fim de Soco. Foi? Ah, não. Foi? Isso não significa nada, foda-se. Ué? Eu concordo que não significa nada. Peraí, foi eleito quando essa porra? Num episódio aí que a gente gravou, número 2, sei lá. 2? Que era sobre Metal Gear? Não, é um que a gente falou sobre Chrono Trigger. Declararam tá, tudo bem. No episódio de Chrono Trigger, a gente elegeu o Chrono Trigger no jogo dos jogos sem nenhuma discussão. Isso, exatamente. Mas, ah, tá, tudo bem. No episódio 25... Não, não teve um troféu o jogo dos jogos. Não, gente... é, isso que eu tô meio perdido, pô. O troféu é o jogo do jogo, hein. Troféu Jogos aí, dos Jogos, hein? Troféu? Aí, troféu, série... Troféu Chrono Trigger. Série, troféus, Jogos dos Jogos por plataforma. Depois por gênero. Aliás, e depois um nome maneiro pra esse troféu que a gente vai dar aí, né? É, dinheiro. Vai ser... É a melhor arma sempre. Dinheiro. Democracia é o caralho. Tá, beleza, então. Senhor Eternidade, qual é o seu voto? Cara, antes de eu votar, eu vou retornar a... 10, 15 anos atrás, e vou contar uma história pra vocês. Ele falou certo, quer dizer, tão pequeno assim, era, devia ser o quê? Sétima série, oitava série? Quando a gente era pequeno, eu tinha tipo uns 24 anos. É, quando a gente era pequeno, eu tinha tipo 24. Mentira, o Ninja Inimigo tinha 24 anos, eu tinha tipo 12. 12? Mas existia um pensamento na época que era o seguinte: quando o Ninja Inimigo gostava de alguma coisa, a gente chamava isso de Blight. Blight, pra quem não sabe, é no jogo Warcraft 3. Pode crer. Que quando você jogava de Undead, você tinha que construir em cima de uma gosminha chamada de Blight. Isso. Que nem tem no StarCraft. No StarCraft é outro nome. Qual é? Como é que é? Aí você blightava. É Creep no StarCraft e no Warcraft é Blight. Isso. Então, aí, toda vez que o Ninja Inimigo gostava de alguma coisa de um personagem, de uma série, alguma coisa assim, a gente falava que blightou. A gente blighta. O comandante cobre o Senhor da Eternidade. A gente falava que blightou. Blightou. É. Olha só, peraí, tem que fazer um resgate desses termos, né, cara? Ninguém mais fala blightar, ninguém mais fala framps. Não, ninguém fala framps. Framps. Como é que é? Framps. Ninguém mais fala framps. Framps. Porra, framps, ninguém mais usa porra, cara. Ah. Não lembra a galera que ria com um, que era do Age? Do Age? É. Cara, é. Zilapis, sabe o que eu tô pensando? Ah. Os jogos hoje em dia não dão mais framps. Por isso não dão mais framps. É verdade, framps morreu por causa disso. Cara, o Odalo não dá framps. Não foi a gente que parou de falar framps. A indústria matou. A expressão parou de fazer sentido mesmo. É? É tipo. Como é que era aquela doença? Ai, cara. Varíola. É tipo varíola. Ninguém mais fala varíola hoje em dia. Mas olha só, pro ouvinte novo Leite com Pera que não acompanha a gente desde as antigas, existia uma expressão que era Framps. Que significava quando deu ruim, a gente perdeu, morreu, acabou. Morreu. GG. Game over. Game over. Friends. Nem o Odalos da Game Over. Nem o Odalos. Você ganha essa daquela de mapa. Então, eu gostava da Masamune e eu blightei a Masamune, mesmo assim você gosta da Masamune. Valendo! Exatamente. O Ninja Inimigo ele gostava muito do Frog e ele blightou completamente Frog, mesmo assim ele continuou bom e a Masamune continuou boa. Já o Soul Calibur, por outro lado, é uma arma merda do Soul Calibur. Primeiro porque ele faz parte da história do Soul Calibur. Ninguém dá fucks pra história do Soul Calibur. E quando você só joga, tipo, luta mesmo no Soul Calibur, não faz a menor diferença a arma. Tipo, a Soul Calibur é a arma mais merda. O que é que tem a Soul Calibur? É o Nightmare? Quem mais? Não, o Siegfried. Siegfried e o Nightmare, não é isso? Não, ou não, tem não, a Soul Edge ou tem a Soul Calibur. É isso. Enfim, são os personagens mais merdas que tem, então foda-se. Pra contribuir com o meu voto aqui, eu já digo. Eu nem blightei Soul Blade e eu acho uma merda e não ganha. Então 2-0, Masamune e Lapis. Ah, mas se eu votar agora vai acabar. Mas foda-se fazer 5-0 essa merda mesmo, né? Vai. Cara, olha só, a última vez que eu joguei Soul Calibur, Soul Edge, sei lá o quê, foi na casa da Babs, lá em Brasília, tem uns 4 anos já. Depois disso eu vi uma vez nego jogar essa porra na casa do namorado de uma amiga nossa aqui perto de casa. E os moleques lá estão jogando essa porra desse jogo, eu acho um saco essa merda. Quer dizer, é maneiro, tem seu valor, mas, sei lá, no mundo que tem Guilty Gear e Tekken, pra quem joga Soul Calibur? Sabe quem eu tenho certeza que ia votar no Soul Calibur? A Babs. Comandante Cobra. Ah, sim, com certeza. Ele sim. Mas a Babs é teu argumento. O comandante mas cobra é assim. Porque vocês juntaram no Masamune. É, ele não tolera, ele não consegue. E ao passo que a Masamune é uma espada ok, tá demais. No, tipo, tem 1000 espadas de RPG mais maneiras que ela. Mas aí não tem jeito, né? Você tem que apelar pro jogo contra jogo, personagem contra personagem. E o sapo é maneiro, cara. Porra, mas aquela hora que ele tira, ele pega a Masamune e levanta, faz um super laser gigante e corta a montanha, é irado. Mas aí não é a espada, é ele sendo é foda. É espada que corta? Não, cara, é ele, cara. Se fosse um graveto de uma gramínea, ele fazia, cara. Cara, se fosse um graveto, essa arma já tinha ganho. Com certeza. Com certeza. Ela teria ganho o programa. É, ia ser troféu graveto, né? Tem que participar ela. Troféu Stick of Truth. É, Daigo. Aí, ó. Pode ser o troféu Stick of Truth. Daigo, manda ver. Falar. Decidir as regras do jogo? Porra, Masamune, né, brother? Bode. Ainda possível. Grande Leão, Grande Leão. Fazer uma pergunta e me respondem. Mitsurugi usa Soul Calibur? Eu acho que não. Usa quando você zera o jogo, perde vida. Não usa. Enfim. E ele que é o roubado da parada. Ele é o mais sinistro e não usa Soul Calibur. Exatamente. Então é Masamune, porque o Frog é o cara. O clone é um merdinha que não fala, causando magia de luz, grande merda. O Frog não. Ele manda, invoca um sapo gigante, ele manda magia d'água, ele te cura, ele bate bem fisicamente. Pô, o cara é foda, parceiro. Uma cara, fadera, pode crer, ele, né, cara? O maluco... um sapo gigante. É, cara. Naruto é cópia de Chrono Trigger, mané. É verdade. Masamune, 5. Masamune. Massa, foda-se. Tá dando uma engasgada só aqui? É massa, foda-se. Eu apertei o botão de mutar sem querer. Avassalamune. Daigo, anuncie a próxima luta. Senhoras e senhores, vagabundos e vagabundas, a próxima treta é uma caralho, treta. Que lindo, eu quero que ele narre o UFC pra sempre. Chamar os olhos de vagabundo, tu curte, né, filha da puta? Agora, esta briga, senhoras e senhores, ela poderia ser o main event da zoeira em qualquer card. Temos de um lado a Portal Gun, vinda de... Porra, eu não joguei Portal, não sei de onde ela veio. De Portal? Você não jogou Portal? Eu joguei o primeiro e não joguei inteiro. Vocês falam que é muito bom, mas é... Tá certo. E a segunda arma é a arma favorita do Bode, de longe sei que é, do Arara também, se ele estiver ouvindo. Não está ouvindo, porque um viado tá vendo uma Masterchef agora. Pode crer. Não, não tem nem como ele tá ouvindo, porque a gente tá gravando, né? Mas tudo bem. É, a Portal Gun enfrentará o gancho e paraquedas de Jesse Cause 2. Yes. Valendo Daigo. Cara, essa pra mim é a mais difícil, mano. Eu não acho, não. Eu também não acho muito. Pra mim é fácil porque eu só joguei bem um dos dois. Eu sei como é que a Portal Gun funciona. Você faz um de entrada, um de saída e faz puzzles com isso, certo? É, você faz puzzles. Eu, se eu tivesse uma, meu irmão, eu ia fazer a vida. Pera, você eu sei, eu tô falando do eu jogo. Eu quero lembrar que você atira na lua. Tá lembrando? Sim. Beleza. Já o gancho paraquedas não é simplesmente uma arma. É um instrumento de caos. Você causa uma revolução num país eco fudido tropical com elas. Você derruba coisas com essas maravilhas. Você vai andar de helicóptero, pegar o barco. Exatamente isso. Atravessar o rio. Subir piradeira. Subir coisas. Aí, Bionic Commando é uma merda perto de Just Cause, né? Então, certo. Não, Bionic Commando é uma piada perto de Just Cause, cara. E o cara nem precisa ter um mal no braço biônico, você tem um gancho paraquedas. Foda-se. Exato. Você tem um gancho paraquedas e você destrói um país. E vai. Bode, aquele, faz aquele review em uma frase do Just Cause. Alegria. Você tem um gancho em paraquedas, vai. Acabou. Não tem mais o que falar, cara. Sério, no momento, joguem Just Cause 2, por favor. Cara, sabe o que é o Just Cause, cara? Sabe aqueles que em subúrbio tem muito, aqueles vendedorzinho que vendia paraquedazinho de saco plástico pra botar no J.I. Joe? Porra. Cara, aquilo com, sei lá, o ganchinho de prender de prender roupa na parede da tua mãe, faz o boneco do Just Cause, cara. Qualquer J.I. Joe serve, mané. É muito maneiro. Cara, é GTA com hookshot, é muito pica. Cara, é muito pica. Parceiro, imagina você numa plataforma de petróleo, no meio de porra nenhuma, com nada. Aí vem um helicóptero tentar te destruir. Você mete um gancho no helicóptero, gola o gancho na plataforma, o helicóptero bate na plataforma, aquilo explode, você sai voando com seu paraquedas, você cola num barco, você começa a metralhar os novos barcos que estão chegando, chega outro helicóptero, você gruda nele, você arranca o piloto, lá de cima você taca o helicóptero em cima de novos barcos que estão chegando. Parceiro, não tem nada. Cara, se pegar esse trecho do que o Bode falou, se gravar só esse trecho do Bode falando e mandar pro Michael Bay, ele vai gozar umas 15 vezes, mano. Só com esse pedacinho. Helicóptero explodindo! Ganchos e paraquedas, pessoas. Só isso que eles precisam pra ser feliz, cara. Dark Bode, gancho e lapso. E paraquedas, respeito. É, paraquedas, respeito. Cara, eu queria ter uma combinação das duas coisas. Eu queria ter uma arma do Portal com gancho e paraquedas. Caralho, imagina. Olha só pra provar meu ponto, Portal seria um jogo muito melhor se você tivesse a Portal Gun e um gancho paraquedas. Você poderia fazer altas bizarrices, puzzles ainda melhores. Caralho. Mas o Just Cause com a Portal Gun não ia mudar porra nenhuma? Não, seria Just Cause. Seria. Caralho, o Bode é um gênio do Clube do Debate, cara. É um cara com argumentos concisos. A parada do... Eu queria ter uma Portal Gancho e paraquedas, né? Ia ser mais foda ainda. Porque... Portal Gancho? Cara, se você tem uma... Se você tem uma Portal Gancho... Primeiro que a arma do Portal, ela te permite subverter a física como nós a executamos em níveis... Você leva a física pro nível teórico. Você consegue criar momento infinito e, tipo, foda-se, você controla o mundo. Com uma bolinha de ping-pong, eu faço uma Portal Gun pra ela criar momento infinito de qualquer coisa, foda-se, sei lá, eu consigo tirar a porra da bolinha daqui na China. E foda-se. Mas o gancho de paraquedas é mais maneiro, porque... porque me lembra mais a propaganda do exército. Onde você pode atravessar a criança com o rio, subir no paraquedas e atravessar, sei lá... Atirar com o canhão, velho. Atirar com o canhão, atirar com a arma. Olha aí, eu não sei quem. Mas uma parada. Eu acho que, pô, a Portal Gun, ela é maneira, etc. Mas o Out There Somewhere, aquele jogo brasileiro da esqueci o nome da porra da empresa. Vou falar de OMS, mas não é. É a da outra dupla lá. Eles levaram o conceito de Portal Gun a outro nível. Porque aí no Out There Somewhere, aquela arma lá, que é a arma do... de algum físico desses, Kepler, sei lá. Uhum. Você se teleporta. E aquilo é muito mais foda. Então, a Portal Gun perde pra aquilo. E qualquer coisa perde pro gancho de paraquedas. Exatamente. Que foi uma excelente aquisição do bode. Qualquer coisa perde pro gancho de paraquedas. Eu vou lembrar você dessa sua frase. Opa! Ih, caralho, que merda. Cara, sabe qual é a arma? Problema, não, não. Pode me ligar a qualquer hora que eu argumento contra. Ah, cara. Gancho paraquedas. mas o gancho paraquedas empata com o cano. Entendi. Caralho. É tipo o cheiro da final daqui já. É tipo o escudo do dragão contra o punho do dragão, sabe? Vai dar erro isso aí. É, vai dar. Eu já falei que vai dar merda isso aí. Mas tá votado, eu vou ter o gancho paraquedas. 3 até a eternidade. Cara, eu odeio opinar isso porque eu odeio o Just Cause, eu acho o jogo merda. Sabe qual é? Então não tem a menor possibilidade de eu falar, pô, não, muito irado. gancho e paraquedas. É tipo, pô, eu nem faço parte do clube das pessoas legais. Cara, é simplesmente uma arma que não me diverte. E a arma do portal é uma arma que me diverte. Embora eu acho que, tipo, ela não. Não, peraí, desculpa te interromper. Ilaps, você pode imitar o Comandante Cobra falando: essa arma não me diverte? Essa arma não me diverte. Obrigado. Continua, senhor Eterno. Enfim, como eu ia dizendo, essa arma não me diverte. E a arma do portal, eu acho que o problema da arma do portal é que ela não é. Ela não foi explorada o bastante, entendeu? Só fiz ela pra ficar fazendo explosivozinho merda, entendeu? Sendo então que é uma, você não vota em ninguém. Difícil. Eu não voto em ninguém. Eu voto na mãozinha do Worms, que ninguém botou, que é a melhor arma de todas. A mãozinha. Então eu voto na mão dos Smash Bros. O empurrãozinho. Não, mas a mãozinha do Worms é muito pica. Cara, sabe o que eu acabei de reparar quando pediram pra eu imitar o Comandante Cobra? Acabei de reparar que a minha imitação de Comandante Cobra é quase uma imitação de Neyla Torraca. Eu faço a mesma coisa. Se eu botar um trejeito a mais assim, eu falo: essa arma não me diverte. É o Comandante Cobra, você fala: essa arma não me diverte. Eu já começo a tentar imitar um Neyla Torraca, cara. Que merda é isso? Mas aí ele votou em branco e tal. Então foi 3-0? Pode votar em branco? Não rola aquele negócio tipo, sua mãe morre. Sua mãe morre? Não. Aí tem que contar toda a história, que vem uma chuva de perus e vai entrar no cu da sua mãe e do seu pai. Só pode salvar um deles. Você acha que vale isso ou não? Vale o coisa em branco? Quando já tá decidido, eu acho que cai uma chuva de piroquinha no cara que votou em branco. Entendi, tá certo. Entendi. Já tá decidido, né? Mas se não tiver decidido ainda, eu acho que cai uma chuva de piroca grossa na família dele inteira. Olha, eu não tenho tanto ódio pela Portogan. Eu acho a Portogan muito foda, mas... A gente tá falando do lance, né, cara? Então, do lance. O lance é o lance. E não dá, cara. Quando você consegue fazer... Você tá falando de lápis, que a Portogan te dá momento infinito. Mas o grappling hook te dá momento infinito. Você vai... Não, mas a única vantagem da Portogan é que você não precisa de porra nenhuma pra ter momento. O gancho paraquedas, você tem alguma matéria... Você só precisa de chão. Porque você vai puxando chão e puxando chão e puxando chão. Chão, puxando chão. E eu percebi que não é você que vai ganhando velocidade puxando chão. É a terra que vai girando mais rápido pra você. É o conceito de dobra, né? De Star Trek e tudo mais. Você dobra o chão com seu gancho e paraquedas. Exatamente. Eu acho maneiro a parada do gancho. Mas o que eu acho mais maneiro é o paraquedas, né? Apesar de tudo. É que é magia, você não precisa escolher, é tudo junto. É tudo junto. Aí tá, essa que é a parada. Mas a parada é que o paraquedas do Just Cause, ele, tipo, não é um paraquedas normal. Ele não tem um momento de ativação. Ele é um glider, ele tipo abriu. Em odd zero, em odd 1 ele abre. E ele é infinito, a gente pode dizer que ele é mágico. Ele dobra sozinho. Ele dobra sozinho. Cara, ele é muito maravilhoso, cara. O gancho, assim, ele é tipo a cereja do bolo. Mas o paraquedas sozinho, ele é tipo perfeito. Ele realmente é um glider. Você falou que a Portal dá momento infinito? Sim. Eu posso estar equivocado, eu tava pensando na minha cabeça aqui. Mas o gancho e paraquedas da diversão infinita. Essa isso é verdade, que é o que importa. O Dago venceu. E o gancho e paraquedas, na verdade, vencemos todos nós. O gancho e paraquedas venceu. E Lapso. Vambora. A nova luta que é a mais difícil de todas, por favor. Ah, essa pra mim é fácil. Diretamente dos estúdios Foxhound, o Metal Gear Rex! E diretamente de Patópolis, da mansão de Patinhas, a bengala do tio Patinhas! Coitado, Kojima. Coitado do Kojima, né, cara? Um velho burguês. Aí você pega o robô maneiro, cuidado do Goku também, né, nessa hora, quando for ouvir. Você tem um robô maneiro. Primeiro que assim, quem já leu aquele mangá 20th Century Boys sabe que o maluco ali, ele platinou a definição. Robôs de ficção científica são os bostas. Porque um robô, você não ia fazer ele bípede, você ia fazer ele com escada rolante, né, com igual tanque, esteira, né? Esteira. O robô se locomove por esteira, já começou errado então. Beleza, com essas porra de ganda, essas viadagens aí. Coisa que o One Piece é correto, porque o Frank Shogun é esteira. É? Ok. Na minha cabeça agora é. Segunda coisa. Mas historicamente o Frank não é uma esteira. Mas o Frank é um ciborgue. O Frank não é um robô gigante, tá certo? Ele não é um robô gigante. Ele é um ciborgue. Ele é um ciborgue. Aham. Ele é super. E o Kojima, sei lá, eu não gosto do Kojima. Do outro lado tem o Tio Patinhas, que é ranzinza. Ele se finge de Sovina, mas ele cria os três sobrinhos e ainda cria a sobrinha da empregada. Então ele, tipo, é só uma Caralho, a Disney leva esse negócio de sobrinho muito a sério, né, cara? Até da empregada é sobrinha, puta que pariu. Pode crer. E o mordomo, não esqueça o mordomo. E o mordomo, e tipo, o professor Pardal, ele deve bancar também, com certeza. O Capitão Boeing deve ter uns filhos aí que ele não assume, que o Tio Patinhas deve dar um dinheiro. Os entre aspas, sobrinhos. Sobrinhos, o Tio Patinhas é um mecenas perfeito e é um cara foda, um cara de bom coração, apesar de fingir que não é. O Tio Patinhas é tipo um arara com mais dinheiro. Caralho. Tipo assim, e porra, assim, é a mesma coisa, né? Metal Gear, Kojima, Tio Patinhas, Dom Rosa. Cara, Dom Rosa é tipo a magia dos quadrinhos. Dom Rosa, Karl Barks, só tem negócio. Karl Barks, é, só gênios. E foda-se o Kojima, pau no cu dele, tá ligado? Obrigado, Lápis, é isso mesmo. Isso mesmo, então. Fora que o jogo do DuckTales é genial e é muito lindo. E tem música foda. Aí, e tem a música foda, coisa que Metal Gear não tem. Vamos voltar então na música. Perdeu a música Metal Gear, música perdeu. Aberta, entendeu? É, Snake Eater versus Música da Lua, Música da Lua, 1-0. Nossa, o foda não tem também. Caçar, é que eu já fui, tipo, pseudo quase casado com o Tio Patinhas. Então não rola, eu vou botar. Já fui. Como é que é o negócio? Não, é verdade. Tá. Boa, gostei. Caralho, cara, isso esclareceu muitas coisas na vida agora. É, foda. Eu tô entre votar nulo de nem o Castro. Mas olha só, não é no Tio Patinhas que você tá votando na bengala. É verdade. A bengala diz muita coisa, cara. A bengala diz muita coisa sobre o Tio Patinhas. Diz que ele é um cavaleiro, diz que ele é um cara que tá ali. Ele é um suporte, ele é um apoio. Não tem muitos argumentos, eu só escolhi porque eu acho cavaleiro mesmo. Cara, pelo amor de Deus, você pode escolher um robô gigante, você pode escolher uma bengala. É claro, uma bengala. Vai se fuder. Cara, eu aposto que a bengala do Tio Patinhas oprimiria o Rex de porrada. Oprimiria. E pularia. O Tio Patinhas ia pular em cima do Rex e ia ficar assim. Sabe? O Tio Patinhas ia ficar naquele cantinho da tela que ele não conseguiria fazer nada. Com certeza. Encurralou no canto do 2. Escondido nas plataforminhas ali embaixo. Cara, a gente precisa terminar de votar? Vai ser tudo a zero, não vai? Eu não quero votar, eu quero dar besteira. Eu só vou dar um argumento. Bom, quem foi que criou o Metal Gear Rex? Foi o Otacon, né? Foi o Otacon. Quem criou a bengala de Tio Patinhas que ele usa nos jogos foi o Professor Pardal. Professor Pardal, que caralho, o Super Pato. Baboseiras! Ei. E é um robô muito mais maneiro, inclusive, muito, né? Mais, quer levar, mais. Quer levar pra robô agora, a parada? Não, mas aí a gente tem que colocar a armadura do Robopato em jogo. Ah, caguei, meu irmão. Ah, foda-se. O Professor Pardal é o caso superior aqui. Daigo, anuncie a chave mais merda. Peraí, só uma coisa. O Robopato, ele é tipo um Machine Man melhorado, já reparou? Porra, não, pior que é, né? É verdade. O Robopato, ele é um robô melhorado. Ele é tudo. Ele é foda. Ele é pica. Não, ele é supremo. Mas, em particular, ele é um Machine Man melhorado, assim. E ele tem... Cara, olha só. Peraí, outra coisa também, né? Metal Gear Rex. O que que cerca o Metal Gear Rex? O Tacon, o Solid... O que cerca o Robopato e a bengala do Tio Patinhas? O Tio Patinhas, o Darkwing Duck, o Pato Donald, o Capitão Boeing, a Maga Patológica, que é tipo a, sei lá, aquela Sniper Wolf do Metal Gear. Vou te falar. Muito melhor, cara. Aí. DuckTales versus Metal Gear, Lore, acho que a Maga Patológica foi a primeira MILF. Verdade. Com certeza. É a Angélica Houston, né? A primeira Cougar da minha vida. E ela é uma mistura... Houston, cara. Era uma mistura da Angélica Houston com aquela mulher que faz a Elvira. Elvira não, a... É, Elvira. Senhor Eternidade, você comeria a Maga Patológica? Facilmente. Furries, né? Quer dizer, não é nem Furries, é Feathers. Qual era o nome da tia da Margarida? Margarida não, da patinha lá? Tira a patinha? É a... Patilda, é. Você comeria Patilda. A Dona Patilda pra comer a Maga Patológica? Olha aí, esse é o nível, esse é o novo nível. Não, mas o Senhor Eternidade tem um fetiche em comer mulher muito gorda. Ele falou outro dia. Sim, não estraga pra ninguém. Entendi. Então ele faria isso, e faria isso várias vezes. Se e aquela... E aquela... Tá, mas você comeria, pra chegar pra patológica, comeria a Patilda e aquela velhinha que era a paixão antiga lá de Patinhas, aquela velha? Tilante. Da espingarda? Ah, era uma velha enxuta, cara. Não, com certeza, mas tu não comeria. Porque o fetiche... Ah, tem fetiche em gorda. Beleza, então comer a gorda é mole. Come a gorda e a outra velhinha? Caraca, tá ficando muito difícil isso, cara. Tá ficando... Cara, que a gente tá falando de sexo com patos humanizados. Ah, meu, caguei. De desenho animado, né, por cima, né? Não, pode. Isso não é o difícil. Vamos lá. Daigo, anuncia o próximo round. Vai ser graça. O mais sem graça hoje. Tu pode ter. O final do Doblecor? Pode ter. Vamos discutir isso. Vamos com calma. Pera aí. Deixa eu ver o próximo aqui. Ah, fácil pra caralho. Senhoras e senhores, bem-vindos à luta mais baixa no card. Aquela onde você pode dormir, dar uma mijadinha, correr atrás do cara que tá vendendo o dogão. Senhoras e senhores, do canto. Do canto com cabelos italianos. Surge o cabelo da baioneta, pertencente à baioneta do jogo Baioneta! Que rima com bueia! Punheta! Punheta! E do outro lado, do canto mais iluminado, do canto mais viado mesmo, surge a última weapon, a arma retcon, que só existia no 6, mas dali pra frente foi em todos os remakes. Isso não é retcon, né? Ah, tá, remakes, tá, tudo bem. Posso começar? Pode. Deixa eu só fazer um adendo antes de tudo. Lembrem que o cabelo da baioneta pode ser o cabelo da buceta também. Vai. Não, mas cara, cabelo ponto. Pode ser todo o cabelo que ela não depilar. Pode ser da sobrancelha, se ela quiser. O uniforme dela é feito de cabelo, cara. Sim, cara. Churreia e pá. Manda ver, boys. Olha só. Cabelo da baioneta contra a última weapon. Ouvintes. Vocês não gostam do baixo frente soco? Vocês não pensaram que a gente teria que fazer um duelo merda como esse? Vocês não amam suas famílias? Por que isso? Vocês não têm mãe? Sério, por que isso? Tinha várias armas maneiras lá, cara. Pô, tinha maneira. Vocês jogam? É Halo? Vocês gostam também? Não querem que a gente fale de Halo aqui, não? Sério? Tinha a porra da... Tinha, sei lá, aquela arma do Kratos. Tinha as pistolas do Dante próprio. Tinha um Buster do Pegaman. Tinha as pistolas do Dante. Porra, já pensou? Pistolas da Lara Croft versus pistolas do Dante? Vamos mudar agora? Vamos fazer as pistolas do Dante versus a pistola da Lara Croft? Porque a democracia é o meu peru. Desert Eagle. Mas vai, bota aí essa porra. É, foda-se, fazer o quê? É muito difícil, logo, cara. Logo ela sai, então tudo bem. São dois perdedores lutando, eu não sei o que dizer. Não sei. Eu voto no cabelo da baioneta, porque o jogo saiu pra Wii, então, foda-se, o Wii precisa de... Eu tenho o Wii U aqui parado. Você comprou em abril, né? Pode votando no jogo, né? Vamos fazer o melhor jogo de todos. Então são dois itens merdas, cara. Pô, né? Bem, 1-0 pro baioneta. Eu vou votar no cabelo da baioneta só porque eu sei que a galerinha do Kingdom Hearts ficou votando no Ultimate Weapon pensando na Ultimate Weapon do Kingdom Hearts. Boa. Eu não tenho argumentos, eu só tenho hates. Eu voto no cabelo da baioneta porque pode ser o cabelo do cu, só. Pode crer. Só... Pode ser a churreia. É. O cabelo do cu não me agrada muito, não. Porra, mas pode ser o cabelo do nariz. O cabelo da baioneta é meio merda, porque ele, na real, ele tapa o corpo da baioneta. Mas quando ela ataca, ele destapa. Ataca porque ela quer. É, pouco tempo. E eu voto sobretudo, porque no 2 ela teve a manha de ainda cortar o cabelo e continuar sendo a fadona do cabelo. É, ela foi um cabelo de apresentadora de jornal, sabe qual é da Globo? Não, sério, não, me explica o que aconteceu aqui. Por que tem uma arma de Final Fantasy 13 no meu podcast, sério? É porque do 1 ao 13. Ah, do 1 ao 13. Não gosta de você. Mas não tem arma do Ultimate Weapon em todos os Final Fantasy. É, né? Mas quem colocou lá na nossa lista não sabia disso. Depois passou a ter. Tem sim, eu tô falando. E todos os remakes tem. Todos os remakes tem. De Seed aí, o caralho. Ou seja, foi retroativo. Ela existe agora em todos os jogos. Ah, entendi. Bom, foda-se. É, eu sei que é foda-se. Ela vai perder. Foda-se tudo, foda-se os ouvintes. Cara, alguém vai votar no último weapon? Eu voto num citaralho enorme pra entrar no cu dos ouvintes. Olha só, O Castro, porra, quanto mais fácil. Tem o último weapon no Kingdom Hearts. Não tem o cabelo da baioneta no Kingdom Hearts. Acabou. Tem razão. Obrigado, Alex. De nada. Segunda fase do torneio. A cara, mulher do compadre Mané P tem o cabelo no cu que faz medo. Eu tinha que dizer isso. Vamos lá. Um oferecimento: folhados de frango da mãe da eternidade. Os melhores folhados de frango do Rio de Janeiro. Oferecimento de Swaffles, a batata da onda errada. Swaffles, a batata da onda errada. Clássico. Grandes clássicos. Taigo, diga quais são os quatro digados. Dig. Agora, senhoras e senhores, para a nossa primeira rodada Smash da noite, nós temos no primeiro lado a dupla Golden Gun, controlada por Francisco Pistolas Escaramanga, e Casco Vermelho, pilotado por aquele bosta daquele encanador. Dupla não, né? 2x2, é x4. Ah, mas pra mim era jogo de dupla, pô. Não, x4, cada um por si, foda-se. É cada um por si, 2x2 no Smash. É Cúpula do Trovão Orgia. Quatro homens entram, um homem sai. Cúpula do Trovão Orgia. Então tá, deixa eu refazer. Francisco Pistolas Escaramanga pilotando sua Golden Gun. Casco vermelho com aquele viado lá, aquele bigodudo. Copa Tropa! Pô, Copa Tropa? Você quer que ele perca mesmo, então? Não, Copa Tropa era o mais maneiro do Super Mario Kart. Era o mais maneiro. Eu só jogava com Copa, ele era armado pela também. Então tá, Vampire Killer com qualquer idiota chamado Belmont. E Cano de Ferro pilotado pelo seu dono mais ilustre, o prefeito de Metro City e que sabe de todos os universos, Mike Hager! Prefeito do mundo, prefeito do seu coração. Senhor Eternidade, valendo. Cara, assim, pra mim, a única coisa que considero nessa partida de Smash, pra mim, o casco vermelho e o Vampire Killer já caíram no abismo há muito tempo, já foram isolados e caralho. Porque pra mim só tem Golden Gun e o prefeito de Metro City aqui. O prefeito, né? O prefeito. Agora Mike Haga, eu vou arriscar aqui essa tabela. Metonímia. The Mayor of the World. Então, Mike, e cara, Haga, e é uma decisão bem complicada, eu vou dizer. Caralho, agora imaginei o Haga com o símbolo do Punho de Ferro no peito e foda. Cara, quer imaginar isso como se fosse um live action? Você pode pensar na Golden Gun com o Christopher Lee, né, segurando a Golden Gun. Mas quem interpretaria o Hagar? Pra mim é o Tom Selleck com esteroides. É o Tom Selleck muito com esteroides. Certamente. Não, o Tom Selleck só existe com esteroides, né, galera? Pode crer. Caraca. E outra coisa, outro argumento pro Tom Selleck ser isso, hein? Tom Selleck, eu fiquei sabendo, ele foi preso lá em Nova York porque ele tava roubando água do hidrante da cidade. Isso? Não tem nada mais de Final Fantasy do que isso, cara. Isso é bem verdade. Eu não sabia disso, isso muda muita coisa. Você já é preso, você... também, mas depois não, ele ainda não foi preso, mas tá respondendo. Tá respondendo, porque a cidade isso aí. Tá tipo numa mega crise hídrica, ninguém mais tem jardim na cidade. Aí passou um helicóptero, viu de cima, a casa dele toda verdinha, um pomar, bizarro. Aí eu descobri que o filho da puta do Tom Selleck tinha gato de água em casa. Caralho, no hidrante, cara. Que isso? Esse é o Magno. Esse é o Dr. Richard da Mônica. Esse é Thomas Magno. Mas a cara... eu concordo com o Senhor da Eternidade, de fato. O Pyre Killer é um chicote muito legal, muito maneiro, tem história, mas, né, é um chicote. E o casco vermelho não deveria nem estar aqui. Culpa de vocês, ouvintes. Deveria ter ido pra puta que pariu. Exatamente. Vai pro seu cu, você que tá aí na frente do computador ouvindo a gente. Pro centro do seu... Se eu tiver que escolher entre Golden Gun e Cano Vermelho, como eu tenho que fazer... Golden Gun e Cano Vermelho. Fez um merge já ali, ó, pra... Golden Gun e Cano de Ferro. Cara, mais uma vez, 007 tá aí. Ano sim, ano não, tem um novo filme, já tem James Bond de louro. Não me importo. Eu não me importo. Agora, cadê Mike Haga? Cadê? Cadê Metro City? Exatamente. Então, para financiar essa causa, pra dar meu apoio, que nem dá dinheiro pra Kickstarter, que eu sei que não vai chegar nunca, eu dou meu voto para o Cano de Ferro. Cara, mas imagina se o Mike Haga tivesse uma Golden Gun. Ele não ia precisar. Eu teria mesmo carisma. Ele ia tacar a Golden Gun na cara de alguém. Ele ia pegar, jogar na cara de alguém e, tipo, e se o cara pegasse a Golden Gun e começa a tirar na direção dele. Ele ia dar chutão duplo. Ele ia botar o cano de ferro na frente, cara. É, ou dar um chutão duplo, é verdade. Pode ser. Eu acho que ele ia dar um pilão na Golden Gun e, tipo, ia ter uma galáxia e aí ia cair fazendo um meteoro. Em cima do cara, pode crer. Eu voto no cano, que o cano é muito mais pica que porra, Turão. Quanto é que tá 3-0? Se não tem verdade, votou em quem? Eu não votei ainda, cara. Eu tô em cima do muro aqui. Você tá em cima do muro? Tá. Em cima do muro? Olha só, em cima do muro, até onde eu sei, muro, lembra uma coisa assim, muro, tá mal construído, não sei o que, cidade metropolitana, criminalidade, Metro City. Tem nada a ver com tem razão, cara, 7. Tem razão. Você tem toda a razão. Obrigado, Lattes, de novo, você tem razão, cara. Cara, tem que ser Metro City mesmo. Metro City, então votou no cano? Cara, é 5. É prefeito. É 5? É, tem que respeitar, tá? Meu irmão, como diria o nosso glorioso presidente do Congresso, Eduardo Cunha, quando faz a campanha para deputado, tá? Respeite o cano. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Então, toma o 5-0 aí na fuça, vai tomar no olho do cu. 7-1, não, mano. E é isso aí, 7-1. 7-1, cano de ferro. Daigo, anuncia o próximo Smash. Agora, a rodada de baixo do Smash, a rodada do rebaixamento, senhoras e senhores. Preparem-se. Em primeiro temos Masamune, com um sapo jeitoso pilotando. Temos o Gancho Paraquedas, com aquele maluco zoeiro Latin Lover, que eu nunca lembro o nome. Rico, temos aquele pato... Qual? Rico, de Scorpio. Rico, de Scorpio. Puta, que viado. Bengala do Tio Patinhas com o próprio e o cabelo da Baioneta, que preferimos ver sem cabelo. Começou! Tá bom, Baioneta a gente nem vai considerar aqui, ok? Ela já pegou. Esses três, X3. Vamos dar um desconto X3 pra vocês, ouvintes, pra gente não parar o podcast. Tirou o cabelo, cortou o cabelo. Pra gente não se estressar. Mandou um Jassa. Mandou falada por um do carro de F0. Adoro. Mandou ela lá pro Jassa. Olha só, em vez de falar de cabelo da Baioneta, procura aquele vídeo da Xuxa com a Suzana Vieira, melhor Xuca. Da Xuca. Sabe qual é? Que a Xuxa pega o cabelo da Suzana Vieira. Ah, você tá de Xuca? Ah, eu ia fazer Xuca, mas a Ruth, minha cabeleireira, achou que eu ia competir com o seu rabo. E aí acabou o vídeo. É perfeito. Cara, é lindo. A cara que a Xuxa faz, trollada pela Suzana. Acabou, pronto. É isso aí. Acabou. Ninguém mais fala de cabelo hoje. Suzana Vieira é a melhor arma, moleque. Foda-se. Troféu Suzana Vieira. Troféu Senhora do Destino. Mas e aí, X3, Masamune, Gancho Paraquedas e Bigala do Tio Patinhas. Isso é difícil, hein, cara. Eu quero alguém que não vote no Gancho Paraquedas. Alguém. O voto já acaba. Eu não posso, então participar. Pensando em votar no Gancho Paraquedas. Eu já tinha falado que o Gancho Paraquedas, tipo, ganhava tudo e empatava com o Cano no máximo. Não, vocês estão de sacanagem. Já votei, 1-0. Não, peraí, vocês estão de sacanagem se eu votar no Gancho Paraquedas. Cara, vamos lá, daqui. Vota. Peraí. Olha de longe, acho que vocês são ouvintes do Baixo Feito Suco. Tipo isso, eu ouço toda gente, semana. Ninguém aqui votou em Baioneta, não. É, pois é. Ô, senhor Delidade, você argumenta aí então pro obseco acerca do. Eu preciso. Como é que você convence? Argumentar, sério mesmo? Eu não sei quem você quer votar, cara. Você é na Masamune. Você vai votar na Masamune, eu vou falar que é porque o Ninja me completou a sua infância inteira e tu aceitou essa porra. Pra isso existem duas armas aqui, que é a Masamune e a Bengala do Tipatinhas. A Masamune e a Bengala, tá? Eu tô pensando seriamente em votar na Bengala do Tipatinhas, só que é um duelo entre a Bengala do Tipatinhas e o prefeito de Madrid. Caralho, aí tu tem um argumento, hein, cara? É exatamente o que eu queria. Aí você. Por isso que eu vou votar na Bengala. Calma, vamos com calma aí, gente. Vamos. Eu vou deixar o bode ver se o bode me convence agora. É, rapaz. Você vê. O que era DuckTales? O que era as aventuras do Tipatinhas? Era um pato ganancioso com problemas de tanto que usa bengala, tentando roubar dinheiro de civilizações antigas. Assim, o que o homem branco ocidental fez e destruiu a América. Olha, heteronormativo cristão. O cara de humanas, sim, meu irmão. Enter the ciências sociais. Cara de humanas. Agora, quem é Rico? Rico é um cara que com gancho paraquedas, ele vai levar democracia, ele vai levar justiça, ele vai levar amor nos confins mais escrotos do mundo, parceiro. Ele destrói bustos de ditadores, ele destrói petrolíferas malignas. Ele é exatamente. Não. Ele não, vai não. Contra tudo que o Tio Patinhas representa, esse capitalismo opressor. Não, o Rico ele é a arma dos governos, ele tá indo nos lugares onde tem petróleo. Ele é um agente do imperialismo. A gente não está votando no Rico, a gente está votando no Gancho Paraquedas. E daí, ele é usado por um cara que então, é a arma do imperialismo. Se fosse outra pessoa. Ah, se fosse outra pessoa. Eu gosto do bode porque ele é totalmente consistente. Tipo, exatamente. Quando é interessante pra ele, ele fala que o jogo é bom, então vai votar na mão do jogo. Caralho, então, esse é o cara politizado mesmo, cara. É o fascista bode. É, porra. A gente dança conforme a música. A música. Clube do debate. Vai. Cai na porrada aí, então, meu irmão. Tô vendendo meu voto. Porque ele é um símbolo de liberdade. O resto é tudo coisa opressiva. Masamune, o cara fica lá remoendo o passado. Ah, virei sapo. Porra, o Glenn, tarará, aquele amigo dele que esqueceu o nome. Foda-se, parceiro. Vida que segue. Ciro Gomes. Porra, o Magus lá ficou perdido no tempo e espaço. Virou um bruxo filha da puta que não tem razão de ter aquelas orelhas. Resolveu clonar uma luta e transformar ele num sapo de bobeira, se fudeu. Exato, tava levando a vida dele, sacou? Não precisa dela. Essa, foda-se a espada. Frog, você é forte sem a espada. Essa espada não é nada. Valeu? Esquece isso. Caralho, isso foi muito The Voice, né, cara? Não vou te escolher, não, mas você é muito bom. Você tem que continuar em frente. E lá, fiquei curioso com a sua votação agora. Qual é a sua? Já votou? Eu? Eu não votei. É, não, nem eu. Eu tô segurando aqui. Eu quero que me convençam. Cara, eu voto na Maga Patológica. Tu vota na Maga? Porque a Maga Patológica. Olha só, sério, escreve aí no Google: Maga Patológica. Não. É patológica, né? É patológica. Ela é patológica. Tu vai fechar? Tu vai... Eu confesso, eu tô dividido. Eu estou dividido. Eu vou digitar no Google porque eu tô assumindo que vai aparecer pornografia aqui, senão eu vou ficar muito decepcionado. Ah, não, não vai aparecer pornografia. De cara, não, mas se tu colocar 34 logo depois... Caralho, aparece a Cleo Pires. Que isso? Mas ela aparece mesmo. Ela aparece. Maga patológica, porra. O cabelo é igualzinho, porra. E aquela velha da escolinha? Zezé Macedo. Ah, ó, pra mim apareceu putaria aqui. Apareceu ela com uma bundão aqui. Pra mim não apareceu nem putaria. Como é que é a maga patológica em inglês? Magic the spell. Caralho, oi? Por que, Daigo? Peraí, como é que você sabe isso de cabeça assim, pra começar? Enter the Daigo. Por que eu não saberia? E segundo, como é que é o nome? Mágica Despel. Mágica Despel, cara, não vai tomar... Não tem nenhuma referência à pata, vai tomar cara. No seu cu, Daniel. Português é muito mais maneiro, mano. Mais um caso que o Brasil venceu. Pô, muito melhor mais... patológico. Patológico, você é caraca, se você escrever segue. Mágica Despel nude, tá aí, senhor da eternidade. Tá aí, toma. Mas existe. Como é que escreve? Despel, cara, de feitiço, Despel. Entendi. Eu já mandei o link aí no Skype, se você quiser. É só clicar e ver. Mas eu achei um aqui meio semi-porn, né? Ó, mágica de spell hot. Mágica de spell. Estamos entrando aí. Em pornografia. Runter fora aqui, ó. Aqui, ó. Excelente, já dá o complete do Google. Cara, que tem maravilha. Ela sendo estuprada por um bafomézão aqui, muito foda. Cara, grande bafomé é um meio homem, meio bode, né? Então vai botar na bengala. Pornografia de animais, antropomorfismo. Não, parabéns. Mas olha só, as coisas, duas coisas você não tem. Nunca. Não, pera aí, eu quero entender o seguinte, o inimigo votou na bengala. Votei na bengala. Votei na bengala por causa dessa foto aqui. Tá, o Daigo e o 0-3-10 também votaram na bengala. Votei bengala. Sim, eu quero ver ela enfrentar no cano de ferro do prefeito no tá final. Bom, então a porra da bengala já ganhou. É. Fato é que a bengala já ganhou e eu não votei ainda. Eu vou votar pra fazer uma representatividade aqui maneiro, porque eu acho que tem que ser equilibrado. Eu acho que o Brasil precisava dessa terceira via pra sair dessa mesmice política. Eu vou votar no cano de paraquedas. Obrigado. Eu tenho certeza que se o Arara estivesse aqui agora, ele ia votar também, ia ficar um empate. Eu acho que se o Ilapso ia votar em quem estivesse perdendo, porque ele ama muito os dois, cara. Cara, porra. Cara, eu nem sou tão fã de Just Cause 2, cara, mas a causa do gancho paraquedas e seja feliz. Deve ser lembrada. Cara. A causa. Deve ser lembrada. É, assim, inclusive eu vou abrir agora. Quem conhece o Arara, o Arara é uma pessoa triste, cara. E ele fica muito feliz falando do gancho do paraquedas. Caralho, pode crer. Pode isso crer. É um argumento pra botar no gancho de paraquedas. Aí ele tá no Skype, pelo amor de Deus, grava um minuto ele falando do gancho do cara. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com ele depois, ele tá vendo Masterchef agora. Ah, é, agora ele tá 10:30. Vendo Masterchef, isso é uma acabou coisa. Acabou de começar, 10:30. 10:30 começa. Peraí, isso é uma coisa que vocês param o dia pra ver Masterchef, porque sim, eu tenho um amigo. Você não tá entendendo. Só aqui dessa galera que grava Baixo Frente Soco, terça-feira não dá pra gravar nem com o Loop, nem com a Arara, nem com o Tengu. Cara, depois vocês reclamam que ele bota chatinho que não rasta na merda da pesquisa. Não, mas aí, Masterchef é maneiro, os caras humilham. Semana passada o Loop tava aqui em casa com a Silvia, eu tive que ver essa porra, né, eu e minha namorada. É maneiro o programa. É bacana. É maneiro. Eu não preciso matar o meu dia pra ver, mas se eu não tiver fazendo nada... Matar o dia, Diego, você vai perder uma hora da sua terça-feira de noite, porra, aqui, matar o dia. Mas o Arara, você já viu como é que é a preparação dele pro Masterchef? Eu acho um pouco dodói, mas quem sou eu pra julgar, né? Ele faz stream dessa porra, ele faz drinking games, ele chama pessoas para assistir. Cara, é bizarro, o Arara... Cara, isso é só um programa merda. Não. Não, senhor Eterno, vocês... Pessoas falam uma coisa no teu UFC aí, sábado de noite. Então, tudo bem, respeito. Cara, tudo bem, beleza. Ah, então tudo bem. Então beleza, ó, ficou 3-2 pra bengala, tá? Respeite a bengala também. E a... Caralho, meu amigo, você não tá entendendo agora. Eu tô muito feliz com o resultado. Aham, eu também, eu gostei bastante. É significativo de várias formas, cara, isso aqui. Porra. Porque. Cara, isso agora é chupa a sociedade. É chupa a sociedade, cara. Que final bonito, né, cara? Que final, porra, assim, até o bode reconheceu. Mas até é o bode. Eu vejo que o paraquedas tinha que ganhar. Não tem valor nenhum. Mas é bonito mesmo assim. Isso. Tá. Agora, no card principal do Troféu das Armas do Eu Gosto de Jogos 189. Do lado esquerdo, representando o Metro City e seu prefeito do mundo, Hagar, o Mike, nós temos... O Cano de Ferro! E, do lado direito, de... Qual é o nome da cidade? Patópolis, né? De Patópolis! Da Torre do Dinheirinho do Tio Patinhas. Caixa o Forte homem do Tio Patinhas. Da Caixa Forte do Tio Patinhas, o homem mais rico da cidade. A do criação mundo. Maior do Professor Pardal. A Bengala do Patinhas. Esse narrador tem claramente uma preferência. Eu tenho uma preferência? Eu acho tão maneiro a Bengala do Tio Patinhas e o Cano de Ferro. Mas tudo bem. Não, é porque você sabia tudo perfeitinho do Hagar ali. Perguntava... Eu esqueci o Patópolis, porra. A minha infância me mordeu agora. E o Caixa Forte. É, Caixa Forte. Ah, mas grande merda também é. Porra, Final Fight lá tem história pra ter que lembrar alguma coisa? Tem que lembrar do Hagar, não da cidade, porra. Amigo, tem um RPG do 3D&T do Final Fight. Ah, porque 3D&T é puro lore. É puro roteiro. Valendo, Daigo, explique como seria uma luta entre essas duas paradas. Lembrando que são as armas, né? Sim. Uhum. E seus avatares agora entram. Mas elas precisam de alguém pra manejá-las nesse caso. Então vamos fazer o seguinte, excepcionalmente, pra ficar uma luta justa, tipo, sei lá, o Tokusatsu quando, tipo, veio um monstro gigante, agora vamos entrar no nosso robô pra lutar de igual pra igual. Vai ser o Tio Patinhas, o DuckTales 8-bits, e vai ser o Hagar do Mighty Final Fight. Porra, boa. Pode ser? Gostei. E aí muito, tá tudo, tá todo mundo em pé de igualdade. Mas aí os dois entram pra critérios de votação também? Não, são as armas. Mas é porque quando a gente for fazer a nossa ilustração, vai que a gente converse o Killer já podia fazer uma animaçãozinha de meio. Caralho, meio hein? Então, beleza. Vamos discutir como é que seria essa luta. Quem ia começar a porrada? Bom, o Hagar ele é mais agressivo, ele ia atacar primeiro. Ele ia atacar primeiro, mas já ele de cama, assim? Ele ia perceber que um judeu tá destruindo a cidade de metrô, entendeu? Isso! Tio Patinhas quer privatizar a metrô. Sim, é, com certeza a parada ia ser essa. O Tio Patinhas ia chegar querendo colocar todas as indústrias dele, as usinas, pra dominar toda a Bahia de Metro City e ia poluir a porra toda. E ele falou que é isso mesmo, porque ele é o Donald Trump da porra do mundo e vai, foda-se, quem não gostou, veste a roupa e vai embora. Ambos e o Hagar falou, não, aqui, é, os dois são na Capcom, porra, boa, Daigo. E o Hagar falou, não, aqui na minha cidade não, aqui nessa porra não, e se não gostar, eu vou pra porrada. E aí o Tio Patinhas, né, que de covarde não tem nada, foi pro pau, aceitou o desafio. Cara, e sem o dúvida. Hagar, pra destruir a moral do Tio Patinhas, tá tentando pegar também a primeira moeda do Tio Patinhas, né? A moedinha número 1. Não, eu acho que o Hagar não vai ser isso aí, é pensar em crueldade, não. Não, ele vai pegar, ele vai confiscar. Isso. Não, ele vai fazer nada disso. Sabe o que o Hagar vai fazer? Ele vai quebrar a porra daquele pote que ele guarda e pisar naquilo e cuspir aqui, ó. Seu pato de merda e seu dinheiro, ó. Porra, ele vai escrotizar mesmo. Aonde é a luta? Ah, na caixa a forte. Luta... Na caixa forte. Não, na caixa forte? Eu acho que tem que ser Metro City. Pô, ele pode levar, ele botou no avião daquele capitão piloto, prendeu a caixa dele e levou o prédio inteiro de avião pra Metro City. Ah, é isso. O Tio Patinhas quis comprar o terreno lá pro Adão de Metro City e levou, ele tá construindo a vida dele lá. Ele tá saindo de Patópolis e tá indo pra Metro City. Porra, boa. Então ele tá trazendo a caixa forte. Ele tá levando a caixa forte, pode ter. Pode ser na frente da caixa forte, então. E agora fica em Metro City. E junto de muito dinheiro vem muita marginalidade. E o que o Hagar faz com a marginalidade? Destrói. A gangue Mad Gear tá tentando pegar a caixa forte. Não. A gangue Mad Gear se uniu com os irmãos Metralha. Os irmãos Metralha. É, eu falei Petralha. Com os irmãos Metralha. Os irmãos Petralha. Tipo isso. Os irmãos Metralha, né? O que são o Genuininho, o Dirceuzinho e o Silvinho, Delubinho, sei lá. E aí eles querem pegar a caixa forte do Tio Patinhas junto com a Mad Gear. É, mas o Hagar e o Tio Patinhas, que vão se unir no final da história, que o bem sempre o destrói o mal, eles ainda não sabem disso. Então agora é o momento da treta. É o momento do crossover onde eles brigam. Exatamente. Que é o momento da alegria. Caralho, eu quero escrever isso. Isso, tá? Já tá. Eu acho que o Hagar já começa dando aquela marretada fora com o crise de fanfic do Daigo tá. E já fica estunado. Tipo, porra, eu acho que o Hagar me conhece faz quanto tempo, caso? Eu acho que o Hagar tá começando dando uma paipada no Tio Patinhas. O Tio Patinhas vai voar pela janela. Não, é a paipada do Stan. É aquela do Marvel Capcom que tu tum, seu cara. Ih! É aquela de. Ele vai dar essa estunada, vai dar um pilão, vai cair com o Tio Patinhas dentro da porra do cofre lá. Morreu! Da caixa forte. Não, o Tio Patinhas é sinistro, moleque. Você não tá entendendo? Os patos são super fortes. Os patos da Disney são tipo Howard the Duck. Olha só. Agora que é da Marvel, é tudo junto, o Howard the Duck na nosso super-herói. Vamos fazer uma observação. Os patos são sinistros. Nessa nossa empreitada aqui, nesse brainstorm. Pra pensar nessa luta, quantas vezes o cano de ferro apareceu? Várias. E a merda da bengala? Nenhuma. Ih! Só pra... Não, a luta nem começou ainda, fera. Pra tu ver, pode fera. Mas o boss tem argumentos. O boss tem argumentos. Inclusive, em todas as artes promocionais de Final Fight, o Hagar tá com a porra da bengala aqui. Olha, o que eu ia falar o Patinhas ia sobreviver é se ele parasse com a bengala na parede. Se ele parar com a bengala na parede, não, pode crer. Porque ele... Na hora que os dois vararem o dinheiro, o Patinhas vai sair nadando e o Hagar vai ficar confuso, porque ele nunca nadou em grana. Faz sentido, porque ele não pega o dinheiro do contribuinte. Ele é corrupto, ele não gosta de dinheiro. Hagar é honesto. Exatamente. Hagar é honesto, prefeito honesto. Prefeito da porrada. Que enfia porrada na corrupção. Então, aí com o poder da grosseria, ele sai e começa a pisar na grana. Mas nisso ele já perdeu muita mobilidade, porque o Patinhas pode fazer um sneak attack em cima dele agora. Porra, bonita essa luta, hein? Agora a gente pode colocar essa luta aí pra ser uma daquelas... Como é que é o nome daquela série do YouTube que é Power... Eu sei qual que você tá falando. Super Power Beat Beat. Super Beatdown. É. Melhor que isso é Death Battle. Death Battle é Screw Attack, é animado também. Eu não sei qual é. Ah, é do Screw Attack que é o animado e o outro é o que é filmado, é o filme Tommy e o caralho, Os dois são fodas, enfim. Bastante. É, o desenhado é mais fácil pra gente porque a gente conhece um animador e nenhum cara que possa ser o Hagar. E tem os sprites dos dois prontos na internet. já tem. Argumento. Excelente argumento. Beleza, então agora a gente já tem o setup da porra da luta. A gente agora, a nossa missão é tentar fazer essa porra acontecer. Vai ser a melhor batalha de todos os tempos. Tipo Patinhas e seu Cano contra. E sua bengala contra Hagar e seu Cano. E agora a gente tem que decidir essa porra aqui no, na treta aqui, na votação. Nossa. Cano e bengala. E Lapso. Eu, quem você vou começar, acha? Tá? Você quer começar ou quer indicar alguém pra começar? Eu quero começar dessa vez. Vou convencer todo mundo, vai ser 5-0 essa porra. todo mundo sabe que eu vou votar, então obviamente só vou argumentar. Bom, de novo, né? Isso agora a gente chegou numa votação realmente difícil, porque dos dois lados é a sua infância olhando pra você. Isso é verdade. É a sua infância, é a sua infância olhando pra você e falando, vem comigo. Vem comigo, porque eu sou a sua infância. Não, vem comigo ou vem contra mim. Ou vem contra mim, exatamente. É porque eu sou a sua infância. Você só perde nas suas escolhas aqui. É, cara. Isso agora... aí é Corinthians e Palmeiras, não importa quem é. E esse só perder é uma indicação do seguinte, agora você é adulto. Exato. Sim. Agora chegou a hora das escolhas, né? Não existe uma opção aqui que você ganha. Não existe dia fácil. Não existe dia fácil. Não existe. Sabe o que é muito fácil? Você ter dinheiro infinito. É? Quando você tem recurso infinito... É muito fácil ter dinheiro infinito. Não. O que deixa tudo muito fácil é ter recurso infinito. Ah, sem dúvida. Porque... Qual é o grande lema da vida do Ike Batista? Tipo, compra o Hotel Glória hoje ou amanhã? É, e qual é o grande dilema da vida dessa galera que tem dinheiro pra caralho, que nada no dinheiro, políticos corruptos, milionários que só negam imposto e que querem pegar tesouros perdidos de civilizações passadas? Não tem nenhuma dificuldade, né? Por outro lado, como é que você combate o crime de uma cidade podre só com as mãos, o seu genro viado? Peraí, só com as mãos não. Calma, cara, deixa eu terminar de falar. Com o seu genro louro boiolinha, com o cambojano. Com o cambojano ex-presidiário que luta ninja, e com seus próprios punhos, e no máximo um cano enferrujado de uma tubulação que você pega, mesmo sabendo que o filho da puta do jornalista do jornal da coligação do outro partido vai tirar uma foto sua e falando: olha o prefeito arrancando, fazendo vandalismo com a tubulação de água da cidade. Esse filho da puta desse prefeito Hagar. Mas aquele cano, como é que ele pretende? Aquele cano foi construído com dinheiro da população. Mas você não sabe de onde veio o cano? Será que o cano já não tava ali no chão, estragado? E ele pegou antes da gestão Hagar também, né? Antes da gestão Hagar? Opa! Porque no governo anterior é que faltava água. Cara, aí agora... que tudo começou. O Hagar pegou o cano, caiu na mão dele e falou: esse governo está podre. É, vou virar prefeito. Vote Hagar. E é por isso, pelas escolhas difíceis que você tem que fazer na vida, pelas porradas que a vida vai te dar, e que é muito fácil você apanhar da vida. Extremamente fácil. É extremamente fácil. Pra você. E Hagar nos mostra isso. Fácil é você ter dinheiro infinito, sobrinhos bonitinhos, né? Família branca, classe rica. Heteronormativa cristã. Família heteronormativa cristã. Difícil é você unir o cambojano com o louro, pelo amor da sua filha, que é uma barda bigoduda, provavelmente, numa cidade dominada pelo crime, onde você não pode nem dar tiro em bandido, que vai ser no jornal e você vai ser humilhante. Aliás, tem policiais corruptos no lado da Mad Gear, veja isso também. Isso, ainda tem isso. Tem policiais corruptos, filhos da puta, vermes, travestis da glória. Ex-lutadores de Andrés, o cara... policial travesti. Espero no menos ver. Mas o fato é, para lá logo o preconceito. Foda-se o preconceito. Caralho, que evolução, hein, piloto. É. Melhor calar a boca logo. Vou ter que tirar essa porra. Eu voto no cano. No cano de Mike Hagar. Respeite o cano. É isso. Eu tô emocionado com a defesa de Carlos Lopes e Botilapso. Confundiu o nome, deu Botilapso. Que pô, eu achei muito bonito e eu lembrei do mundo real. Eu lembrei do prefeito Haddad de São Paulo, que tá enfrentando o mundo pra fazer a porra das ciclovias, assim. É Veja dando porrada, é Alckmin pedindo a cabeça do prefeito. Tudo. É a população dos Jardins querendo 40 centímetros a mais pra colocar o carro deles. Exatamente. Então, assim como Haddad aqui tá lutando, tá mostrando gás, tá mostrando envergadura moral pra fazer uma ciclovia enfrentando o mundo, dinheiro do capital, eu vou votar no Mike Hagar, porque esse cano representa a ciclovia dos nossos corações. Caralho, a ciclovia. O cano é a ciclovia dos nossos corações, cara. Gostei de ver. Caralho, cara. Caraca, esse foi o maior exemplo de triciclo do Fantástico Mundo de Bob que já vi na minha vida, moleque. Caralho, cara. A música está em todo lugar, cara. Daigo, estou curioso. Bicho, meu coração é da treta. O tio Patinhas, ele não pega as pessoas pra dar pilão. O tio Patinhas não limpa a criminalidade do universo à base de golpes de luta livre, safados e golpes de cano. Eu não tenho como votar no tio Patinhas. Eu adoro o universo dos patos. Porra, fiquei com medo por um momento. Achei que o Daigo ia fazer a opção, tipo, da infância. Fala, não, não, patos, não, bonitinhos. Não. E aí eu falei, caralho, que não, Daigo, não, cara. Eu quero confiar que o DuckTales 3D do ano que vem vai ser legal, que isso é uma coisa que eu posso mostrar pros meus primos menores, pros primos dos primos menores. Não, pros não. Filhos que você vai cria. Caga. Vai tomar no seu cu, boy. Não vai tomar nesse centro de cuca no crime dos outros, não. Caralho! Peraí, que peraí. Isso? É tetra? Precinto uma treta. É tetra? Já acabou. Já temos o campeão. Se for votar agora, não, mas vai... é importante pra ver se é... Sim. Eu posso dar meus 2 centavos ou ninguém dá foda? Por favor, pode. Seus 2 centavos. Eu dou uma foda pra seus 2 centavos. Não, eu você dá uma foda? Eu só quero dizer que tudo foi resumido muito bem, principalmente por Ilapso e Bode, que é uma questão de que de um lado nós temos o prefeito de Metro City, né, ele é o bem, ele é a honestidade, as virtudes de um bom homem, entendeu? Enquanto do outro lado nós temos o tio Patinhas, aquele judeu corrupto, malvado, que só quer saber de dinheiro e de fuder todo mundo, de transar com a maga patológica, entendeu? Então, cara, eu acho que é isso, eu acho que o bem tem sempre que vencer no final. Caralho, que lindo, cara. E é isso, cara. Então, como é que é a lança da bicicleta? Quando é a ciclovia dos nossos corações. E a Tavera de todos nós. Caralho, cara. Porra, então vamos todos juntos pegar a ciclovia dos nossos corações e pegar os canos que tem por aí. Ficou quase The Warriors, né? É Selvagens da Noite, essa porra. Bicicleta e cano. É a nossa gangue. É a gangue da bicicleta e do cano. Porra, a melhor gangue. Somos piratas do coração. Pra dizer que temos um campeão que agora detém, né, o cinturão do campeão das armas do Baixo Frente Soco. Campeão ele... absoluto. Campeão absoluto. Absoluto do rap das armas do Baixo Frente Soco. Ele ganhou todas de 5-0, não foi? Deixa eu ver. Mas não, só pra lembrar, Ilapso, você mentiu. Ah, eu menti por quê? Mentiu. Você disse que o grappling hook era melhor que tudo. Era melhor que tudo e no máximo empatava com o cano de ferro. Não. Eu falei que ele empatava com o cano de ferro, cara. Olha só, tudo bem, que foda-se. Eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa que muda de opinião. Tá certo. O amadurecimento do ser humano, né, quando ele pega a ciclovia do coração e vê coisas novas. Por exemplo, pega aí. Episódio 93 do nosso podcast, Smash Bros. Eu falo que aquela porra não é jogo de luta. Até continuo mantendo essa opinião. Não é um jogo de luta, é Smash. É um jogo de merda. Mas é um jogo de merda maravilhoso. Smash é vida, Smash é amor. Aquilo é glória. Aquilo é entendeu? E porra. A bengala é um encosto. A bengala é o que você usa. Literalmente. Pra limpar o cu. Você se apoia na bengala. Bengala é quando você admite que você não consegue mais. E o cano é o que você admite que você vai levantar pra fazer alguma coisa. É. A bengala, eu não consigo mais. O cano é, eu conseguirei sempre. É. Mas respeite o cano. Mas e o Kid? É Kid cano? Caralho. Ou é Kid bengala? A gente tem uma outra discussão. A discussão das camisinhas. A discussão das camisinhas. Sim. Porque agora, quando sobe o Sonic... X4 camisinhas, diz uma camisinha, Daigo. Merda, eu não Durex, posso falar Durex, vocês Durex, vão tirar, então fala Durex. Ó, Durex, Jontex, Preserve... Que mais? Ola. Só as quatro. Tá, Ola é ruim, cara. Ah, eu não uso uma camisinha, meu irmão. A Ola tinha a Anitta lá. Tinha a Anitta na propaganda e ela é uma gostosa. Na época. Agora é a Vanessa Camargo com Color Swap. Vanessa Camargo? Faz propaganda de camisinha? Não, cara. Não, a Anitta fazia. É que agora a Anitta virou a Vanessa Camargo. É. A Sandy fez uma camisinha, não fez? A propaganda da camisinha? A Sandy? Só pra fez? Não, cara. Ia ser foda isso, mas eu acho que não. Eu achei que ela fez só de zoeira, mas foda-se. Não, cara. Só de zoeira. Durex, Jontex, Preserve e Ola. Valendo. Durex, Jontex, Preserve e Ola. Não tem uma outra que é no seu Claex também no final, além da Jontex e da Durex? Blowtex. Blowtex. É, mas ele vai ficar muito X, né? Então, tudo bom. Vamos lá. X no final, alguém sabe explicar isso? É porque é o Pex e balança. Porque é feito de látex. E sexo? Ah, pode crer. É por causa de sexo, eu acho. Não tem nada a ver com látex, mas de látex, mas vale tudo bem. Vale para outras coisas. É, acho que vale. Tá bom. Então, qual é a chave? Pera aí. Ou é Smash? Smash. É Smashão? Smash. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou votar na... Ih, olha, foi eu Texas gostaria de dizer, como pai aqui, eu posso dizer uma que perde automaticamente. Posso? Deixa. Pode. É importante saber essas coisas. É uma boa dica, calma aí, gente, é importante. É importante pra caralho. Ola perde. Ola perde? Por quê? Estoura? Ola perde. Tá bom, cara. Tá bom, não confia. Bom, tudo bem, tudo bem. Então, X3. Ola já perdeu. Uma caiu. X3. O cara é pai, ele pode falar. Beleza, aqui... ganhou, cara. Quer dizer, mentira, ele só disse que não pode, tudo bem. Ele só disse que não pode. Não, eu acho que agora, eu vou explanar aqui, enfim, se quiser depois eu corto. O bode no quarto dele, deixa eu abrir qualquer gaveta, do quarto desse senhor. Meu irmão, mas o que tem de camisinha, isto é o maior comedor do Rio Comprido, cara. Peraí. Se tem muita, não é porque ele comeu. Exatamente. Cara, se tem muita, mas tem muita meio com alta rotatividade, a parada ali, meu irmão. Foi super. Porque ali, as camisinhas. Não é tipo aquela camisinha que você tá em, sei lá, em 2015 e a camisinha tá vencendo em novembro. Aquela que é a camisinha, tá na carteira. Não conta que é aquela. Camisinha de carteira, primeiro não use. É atestado de virgem. É atestado de primeiro, não use. Não, joga fora essa merda, meu irmão. Joga fora. Fala, vai dar um filho daqui a pouco. Então, se tu anda com camisinha na carteira, joga fora que tu vai ter filho. A não ser que seja aquelas camisinhas em formato de cartão de crédito. Aquilo pode. Aquela do que é o cavalinho na marca. Aquilo é feito pra guardar assim mesmo. Mas o fato é o seguinte: as camisinhas do quarto do bode lá é tudo assim, validade 2025, meu irmão. O maluco acabou de fabricar essa porra. Foi esse tempo. Entendeu? Tinha. Então, foi esse tempo, né? Mas tudo bem, o bode votará primeiro, porque ele é o maior comedor do Rio Comprido. Não. Quem passa pelo túnel, o bode comeu, nem percebeu. Tô no oeste inteiro, então. Tô no oeste inteiro. Cara, Juntex é mais fácil de achar, funciona e não é cara. Então, e não é ruim, não quer, não sinto nada. Não, funciona. Juntex. Ai, não sinto nada. Não é a Juntex que tem aquela que é 0.2mm? Caralho. Não é? Peraí, deixa eu ver. Eu cheguei a comprar essa porra. Eu só quero não recomendar a camisinha também, que é aquela que impede você de gozar. Aquela que você fica, tipo, 20 mil anos. Mas essas são todas, fera. Não, caralho. Tem uma que não, exatamente, que não, o caralho. Infinito. Que é, não sei o que, prolongado. Foda-se essa camisinha. Foda-se. Ah, camisinha de sabor. Não use. Eu nunca entendi o sentido de camisinha de sabor, cara. Tá zoado, coça. Não é bom pra você nem pra menina. Daigo, qual o seu voto anti-boneco? Cria o filho dos outros. Não é, Daigo? Vai merda, filho da puta. Olha só, eu não sei mais onde eu guardo camisinha aqui em casa. Eu não achei. Mas tem uma dessas aí, eu acho você que é da Juntex. É relacionamento estável. Eu acho que a Juntex tem uma lá. Mulher, que você vai fazer? Eu não vou trair minha mulher, cara. Pô, tem videogame pra caralho, vou trair minha mulher. Tá bom, você nunca vai trair sua mulher. Mas supondo que. Suponha que! Suponha que entrem mulheres nuas gostosas pela janela falando, vou te dar agora. Suponha que as três vizinhas nuas. Mulheres peladas ninja, tipo. Uma coisa meio beijo no asfalto, sacou? A mulher falou que antes de morrer. Entendi. Suponha que as três loiras do 701 aqui que moram. Com AIDS. Tá, faz sentido. Se bem que as três loiras gostosas do 701, elas fazem. Usa o gancho paraquedas pra subir aqui no meu apartamento. Quebra um vidro com cano do H. E fala, a gente vai te estuprar, cadê a camisinha? Aí, beleza, eu vou ter que procurar. Eu tô meio na merda agora. Eu ia pegar AIDS, mas tudo bem. Mas a Juntex tem isso que o bode falou, que os benefícios é excelente. E ela tem aquela Juntex Ultra Motherfucking Sensitive, que é tipo. Quase pela cara. É, quase peladinha, é tipo, sei lá, cuspiram só no seu peru e aquilo protege contra tudo. E não é caro, realmente não é caro, tu compra um pacote, aquilo, sei lá, R$8, vem 6, uma parada dessa. E é ultra master sensitive e não é aquela porra que tu fica, ai, será que vai estourar? Não, camisinha, criança, só estoura se tiver mal colocada. Ou se estourarem ela também. Ou se... E fica a dica, se você tá desconfortável, ou a camisinha é muito merda, ou você não sabe usar seu merda. Se for de motel, pode ser que seja as duas coisas, inclusive. Provavelmente. Então, não pegue aquela camisinha roxa de posto de saúde, que é uma merda. Não, trabalhe ou não transe. Puta, perfeito, bode. O bode é um gênio, cara. Ele é, cara, eu percebi ao longo desse podcast. Com argumentos simples e eficientes, cara. Cara, todas as coisas. Aquelas camisinhas de campanha de carnaval é quase um não transe, cara, por favor. Exato. Isso tá muito na merda, cara. Mas eu, como eu trabalho em local de saúde, eu vejo que ninguém nunca pega delas. Tá, eu sempre que você falar, eu, como trabalho em local de saúde, tenho que transar sempre com elas. Ô, Daigo, eu sei que tu era o comedor da UPA. Até parece. Tu não, Daigo, você Ah, você, para com isso, cara. Onde eu ganho pão, eu não como carne, eu não como buceta nem cu, sacou? Não, mas olha só. Tu não era o gestor da porra? As enfermeiras eram tuas subordinadas? Primeiro que o cara come pão no hospital. Aliás, eu fiz errado. É onde eu ganho pão, eu não como a carne, tá? Desculpa. Agora tu come pão no hospital, fera. Ah, mas eu como pão no hospital, de fato. Olha só, eu quero um desenho do Daigo comendo pão na UPA com um maluco morrendo ensanguentado. Eu quero o Daigo sentado no degrauzinho da entrada da UPA, comendo um pão, enquanto é um maluco morto de tiro pra ser atendido. E esse é o jeito Daigo de viver. De preferência, a mão do Daigo pode estar sangrando. E o maluco pode estar com um rombo no peito, assim. É porque fui esse eu, é jeito, galera. É, esse é o jeito Daigo de resolver. Galera, botei João Tex. Teve uma vez que tiraram a foto minha. João Tex, botei João Tex também. João Tex sensitive. Ah, eu vou botar na última que eu usei, que foi Durex. Vocês falaram que era boa. Durex. Eu comprei, acabei que não usei, porque foi quando parei com essas porra. Parei de chupar bala. Só com a melhor camisinha, não usa camisinha. A melhor camisinha não usa camisinha. Não usa camisinha, peguem AIDS e engravidem. Só digo uma coisa: o cara que vota duas vezes nulo dá o cu. É reto. Eita! Então vamos lá, vou começar a dar o cu agora mesmo. Ah, liga pro seu favorito aí. Não, mas olha só. Tá reto, cara. Fala sério. Não usa camisinha, não. Seu pau tá reto? Arruma uma mulher estável, entendeu? Pega ela, faz teste de AIDS. Tipo, você precisa fazer teste de AIDS, não. Tu vai pegar AIDS. Assim que você for dar o cu. Mas se você não for dar o cu, não se trancar. Mas se trancar, não dá nada. Não. De boa. Olha, então usa, como é que é o nome? Dio, sei lá, essas porra assim. Dio. Não, isso cai diretamente de um Big Brother pra falar isso. Como assim? Caralho, Dio, moleque. Isso é verdade, né? Isso não é mito, não. Quer dizer, você pode pegar, teoricamente, mas é muito difícil. Caralho, você tá muito. Tá bom, cara. É só médico, cara. Eu tô falando a verdade aqui. Se eu tivesse falando opinião, beleza. Ô, senhor, de verdade, você é um formador de opinião, cara. Caralho, presta atenção no que você tá falando, isso cara. Isso que eu tô falando é opinião, é ciência, cara. Caralho, Pompo, para com isso, cara. Gente, porra. Não, mas olha só. Fato é que a prática de sexo anal tem maior chance de contaminação de qualquer DST, porque sim. E até de outras merdas aí. E até gangrena no teu peru, se entra cocô, já era, tem que botar fora. O sexo vaginal tem grande chance também, só que só pra mulher. Sim, porque a superfície de contato é maior. Até no sexo oral tem chance, parceiro. Não, essa é. Sexo oral tem chance, meu irmão. Tu que tem gengivite aí, teu dente sangra quando. Tua gengiva sangra quando descobre o dente. Aí virou troféu DST? Troféu DST. Tá com o dobro do tamanho do programa. Isso, eu não vou editar porra nenhuma. Vai. Só vou botar música e vai lançar. Eu acho que sífilis. Eu acho que. Porque sífilis ainda deixa doidão. Sífilis ainda deixa doidão. Troféu DST. Qual é aquela que o maluco tinha que injetar, tipo, uma metralhadora de no peru do cara e... Metralhadoras de vagina. É, de vaginas. Que no Boardwalk Empire cara, até aparece. Cara, www.facebook.com/groups/baixofrentesoco, www.baixofrentesoco.com, eu gosto de jogar www.baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco. E tem mais uma coisa. E a diversão não para no Baixo Frente Soco. Você quer nos ajudar a fazer programas cada vez melhores e com mais DST, ajude o Patreon secreto do Baixo Frente Soco. Nós não diremos a URL, mas você não é o idiota completo a ponto de nem conseguir achá-lo, não é mesmo? Nós não vamos... Pode. Não tem nada, quem garante que eu sei? Não, é assim. Nós não vamos divulgar o link para podermos dizer sempre que não divulgamos o link e temos números altos. O número não é tão alto assim, né? Mas tudo bem. Mas o... Não. O número, ele não é alto se a gente divulgasse, entendeu? Mas como a gente não divulgou, é alto, pô. É o número de Baixo Frente Schrödinger. Agora, se o cara tá doando pro Baixo Frente Zoeira, é uma merda. Realmente, o Boyd falou tudo. É, isso é verdade. Isso é um aspecto relevante. Mas você vai entrar lá e você vai saber que somos nós, porra, porque, é um fake. É verdade. Maldito Boyd. O Boyd é o tio Patinhas. Caralho, mano, obliterar esse ragar aí, mano. Esse tio Patinhas aí. Vambora! Bode! Chega! Você quer fazer um jabá ou chega, eu quero jogar Dota. Tchau pra vocês. Jabá do Bode, peraí, jabá do Bode. Jabá, aquela. Nós prestamos serviços terceirizados pra uma empresa aí, né, Carlos? Quando ele for defender o mestrado, vocês apareçam lá pra dar moral pra ele, entendeu? Se você quer fazer uma banca de mestrado aí maneira pro Boyd também, porra, é isso aí. Eu não. Se você for um professor doutor, você pode. Ah lá. Professor Doctor. Isso. Só o bode, Dr. Bode. Só o bode, Dr. Bode. O fascista bode. Abraço e como é que é? Até semana que vem. Depois dos e-mails. X-mail. Agora tem. Não, o e-mail tem que ser no final do programa, né, cara? Pra dar aquela quebra de, expectativas, E-mails. X-mail. E-mail tem que ser no final do programa, pra ninguém ouvir. Tipo isso. Você agora pode estar vendo o que eu tenho mesmo?